instagram.com/energia97fm. Demais! Vida de ator são muitas em uma só. No começo do dia, você interpreta o motorista de uma van escolar. Vamos lá, criançada, todo mundo junto, hein? Ninguém corre. Volta aqui, menino. A Tati tem que filmar uma cena fugindo de uma explosão. Corre, vai explodir! E à noite tem um papel que eu, Murilo Rosa, mais gosto de interpretar em casa, que é o de paisão. Quem quer me rincar do grande rico do Murilo? Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem, existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale, né? Estádio, ah, se sumiu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora é com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, estádio 97. Sejam bem-vindos, amigos. Opa. Beleza aí? Boa, e aí, cambada? Boa tarde, Cláudio Azedão. Boa tarde. Boa noite. É, boa tarde. Ô, bota chupa, eu vou ganhar por W.O., seu otário. Vai ter que me... Ó, vai sobrar só você e o Tiririca, é melhor isso? Já ir se acostumando, hein? É só você e o Tiririca, velho. Não, e o mais impactante foi a frase do Mota fora do ar. Ele disse, falou, tô revendo meus conceitos, eu acho que eu voto no cara. É, velho. É. Ô, seja bem-vindo, sem pescoço. Aqui entre nós, né, quem tem bandido de estimação é o Motinha, né? Ele... Ah, ele gosta. É. Ele gosta. E ele aí, gosta, senhores, ele tudo bem? Beleza, é? Dudu, beleza. Bom, pra quem não sabe, né, às vezes você tava aí no trabalho, muito concentrado, agora entrou no carro, tá ouvindo a Energia 97. O presidente Temer fez um pronunciamento aí pelas 4 horas da tarde. E renunciou, e... né? Não, renunciou. Não renunciou. Em resumo, não renunciou. Diga ao povo que fico. É. Você podia causar agora um tumulto, cara, porque a maior parte da galera, Sombra, tá saindo do trampo agora, os caras não pegaram o discurso do cara. Eu vou deixar pra ouvir lá no estádio 97. Podia ter iludido agora o ouvinte, né? É verdade. Muito bem, estádio 97. Vamos às manchetes, Bento. Opa, boa tarde. É? Opa. Parabéns aí, trouxão. Ah, chamando de trouxa. Trouxa não. Ah, trouxão, é aniversário dele, pô. Eu falo assim com os amigos, carinhoso. Seu nome é Bento Batista? Não. Hã? Não. Não? Não. Nunca teve gado, boi, essas não, coisas? Não. É. Nada, hein? É. Sou um cara limpo. É. Limpo, tá? Vocês entenderam. Vamos ao... Você é um cara puro, né, velho? Exato. É só puro. Né? Puro. Vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Já que é, né? O time que não tem crise, o time que não é eliminado na primeira fase da Libertadores. Aqui o bagulho é louco, mano. Não tem crise porque não joga, né, mano? É tudo nosso, quem joga é o teu, né, o Panacan. Não joguei ontem. Jogou o quê? Tá falando o Cleison Stantes, acabou agora a entrevista coletiva. Foi anunciado, né, Bento? Foi anunciado, já dei entrevista, colocou a camisa. Sim. E vai, tá pronto pra jogar, viu, mano? Tá pronto pra jogar e... Vou esperar aparecer no BID. Bora aparecer no BID amanhã. Aonde? No BID. É, precisava dar baixa no gravame lá e dar o dute pro Corinthians, né? Exatamente. Oficializar lá. Exatamente. Mas aí a Ponte Preta já encaminhou toda a documentação. É, o Cleison foi anunciado aí como jogador do Coringão. Contrato de 4 anos, né, Ben? Sim, 4 anos. Contrato de 4 anos aí. Boa sorte aí pro Cleison. Ele vai ter que jogar muita bola pra tirar o lugar do Romero. Vai. Ó, o Ale agora deve estar numa uma pirueta. Cadê quem o Ale? Quem que é Ale? Quem que é Ale? Quem é Ale? Alexandre Oliveira. É que ele vem tão pouco que eu já esqueço. Ale, então, saudade, hashtag. Um abraço, Ale. E é nóis, né, Bento? O Corinthians pega o Vitória no domingo aí. No Barradão, domingo. Não, não é no Barradão, não. Não é Barradão? Não, o Barradão ele tá em obras aí, eles vão jogar lá na Arena. Na Arena? É, na Fonte Nova. Fonte Nova, boa. Então, 16 horas. Isso é bom pro Corinthians, né, porque... Enquanto o Mano está se alisando e falando... Não, tô com uma como você se alisa? Ele tá alisando o bíceps ali, velho. Só... Legal, mano. Inclusive, por falar em alisar bíceps, cara... O Instagram do Rude é constrangedor. Cara, essa... Ô, cara, mano. Cara, que não, foi essa, cara, esse certeza. Exercício dele, mano? Véi, na boa. Aquilo você... é fisioterapia, né, mano? Não é... É, lógico. É, lógico. Mano. Aí você olha lá o Rude e ele posta uma foto assim, bem viadástica mesmo, viadástica. E coloca assim, legendas, por favor. Tá pedindo pra ser cuspido. Não acredito. De forma cibernética pelos ouvintes, mano, pelos telespectadores, enfim. É que eu tô ficando bonito, cara, e eu precisava mostrar isso pras pessoas. Rudy, mas não dá dessa não, velho. Não dá dessa não, mano. O Ale mandou aqui no grupo, ó. Mandou? Comer é o meu ovo. Ó, esse Ale, viu? Mas enfim, pô. Coringão aí contra o Vitória, domingão 4 da tarde aí, lá na Fonte Nova. Vamos pra cima, Corinthians, que é tudo nosso. Certo. Tá certo. Estádio 97 também no oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, receberá a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Também oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan Bento. Tricolor. Tricolor, aí, cedinho, tricolor. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Tudo bem, tá aí preparando o time, hein? Pro final de semana, vamos ver o que vai vir, está treinando bastante, né? Vamos ver o que acontece. Sim. É, Avaí, em casa. E é segunda-feira, 8 da noite o jogo, né? Exatamente, segunda-feira, 8 horas da noite. Puta, eu sei que é bom ter um joguinho na segunda, mas quando é o teu time jogar na segunda, vai ser estranho. Tá cara de Série B, né, velho? Aquela rodada da Série B. Tem, né? É, puta cara de Série B, né? Mas legal, velho, legal. É legal. Sim, é. Não, mas é verdade, Sombra, porque vai? Se você tem vários jogos aí acontecendo no domingo, é que agora na reta, nessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro, pode ser um negócio um pouco atrativo. Mas às vezes aí, quando tá chegando uma reta final... Você não quer só ver o jogo do teu time, você quer ver um adversário, você quer ver talvez aí um outro jogo que seja atrativo, aí aqueles jogos aí que estão disputando a liderança do campeonato, e muitas vezes conflitante com o horário do teu time. Você fala, porra, queria estar podendo ver esse jogo aí, mas não dá. Aí você fala, pô, vou optar pelo Mosaico. Vocês já assistiram o jogo no Mosaico? Uma vez assisti não. Três é ruim, jogos, né, no mesmo Mosaico, cara. Mas é ruim, né? Fraciona a tela em três assim, cara, você fica tonto, dá cara. Pra ver é nada. Complicado. É um negócio meio psicodélico, cara. Dá pra ver assim, nada. Você vê cores, você vê formas, enfim, você fica meio tonto. Se tiver ainda com um negocinho na cabeça, você fica meio doido mesmo. O que você usou, meu? Eu nada. Mas se o cara tiver meio alto, mano, o cara já começa a passar mal. O Mano, você vem aqui, ó. Mas segunda-feira à noite é bacana. Nilson Silva mandou, né? Ó, Aécio Neves já foi orientado pelo... Olha aqui, velho. Pelo advogado, né? Pra andar com a camisa do São Paulo. Por quê? Pra provar que não ganhou nada nos últimos anos. A cara do Mota te olhando, velho. Bem, mas foi boa. Mota gostou, aqui, sem parar. Bambi, gostou. Mota não para de rir. Foi boa. Ô, Sombra, só mandar um parabéns pro doutor João Polidoro, que tá ouvindo. É João Polidoro é nome de velho. Ele é São Paulino, mas ele é novo, viu? Ah, é novo? Parabéns aí, viu? É, mas é sério, isso? Existe essa pessoa? É, João Polidoro. Ah, é? Ele é o que médico, ele é do Rude? Amigo da família do... Do Rude? Do seu Mauro, é. Ah, deve ser da família. Ele dá umas ajudadas quando tá na que fila. Ele é ginecologista do Rude ou não? É, isso. É. Ele cuida. Mas, e fala aí do tricolor, Bento. Já falei, Sombra. Tem nada, muito, né? Tá tranquilo. Não joga, né? Não tem, só tá no Brasileiro. De forma geral, não tem nada. É, de forma geral, tá só mesmo preparando o time aí. Vamos ver o que acontece. Se melhora. Tá bom. Chance tá bom. Tem, né? O Avaí. É, esse é o tipo de jogo que, meu, porra. É aquela pra dar um prato, fazer gol, sabe? Aquela sair um pouco a uruca. É, sim. Não, sem dúvida. É, eu acho que se eu tivesse que destacar alguma coisa, eu destacaria a entrevista do Lugano. Foi boa. Onde o Lugano, ele fez aí uma defesa do trabalho do Rogério Ceni. E atacou o Alê, você viu? É mesmo? É. Atacou o Alê. Atacou o Alê, mano. O que, que ele falou, cara? Mas cadê o Alê? Ele falou que o vestiário do São Paulo agora tá aparecendo o Big Brother, que tá aparecendo o reality show. Você não viu esse trecho? Mas aí tem que ver quem lá de dentro que pôs a câmera, né? Já que então. Tá chamando de reality. Tem que ver quem deles que pôs a câmera. Não foi o Alê que pôs a câmera. Não, mas aí ele fez uma crítica aí. Eu tô zoando aí. Uhum. É, não foi uma crítica direta à própria imprensa. Ele fez uma crítica aí até à própria forma como o São Paulo lida com essa situação. Ele falou que em outros lugares, aí no Uruguai, na Argentina, essa situação não acontece. Inclusive na Europa também não. Aí ele acabou meio que dando uma agulhada aí internamente, acho que na própria assessoria do São Paulo, porque ele falou que tem inúmeras câmeras, pessoas que não deveriam estar lá. E isso indiretamente quer dizer o quê? Uma pessoa que não deveria estar lá e tá, é porque o São Paulo autorizou. Ninguém cai ali de paraquedas e permanece. O cara até pode tentar entrar e ficar como intruso durante algum período. Mas se ele permanece no lugar, é porque ele foi convidado, né? É. Agora, ainda dentro da entrevista do Lugano, eu entendi... Eu interpretei da seguinte maneira, em determinado momento. Que o Lugano falou assim... usa aquela expressão encantador de serpentes, né? É, exatamente. Que eu entendo, que ele já tinha falado assim em relação ao Tite, e falou assim, ó, o Tite para a imprensa é como encantador de serpentes, né? Acho que assim, é um cara que sabe dominar a imprensa, é um cara que tem um apreço da imprensa, sabe se posicionar perante a imprensa. E o Lugano falou assim, que eu acho que isso falta, o que eu entendi, falta um pouco disso pro Rogério, né? Ser talvez um pouco mais carismático, um pouco mais carismático perante a imprensa. Isso, infelizmente, você pode ter a maior competência do mundo, né? Mas, bicho, você tem que saber ter um certo relacionamento com a imprensa. Claro, não se você tem, não tiver tato, meu. Concordo, né? Às vezes, pelo fato de você ser, vamos dizer assim, visto como antipático, o cara já tem aquela predisposição em te fechar as portas e te atacar, entendeu? É isso aí. É o que o Alê sofre, às vezes. Olá, Alê. Opa! Chegou, queridão? É, eu tava fazendo tratamento de canal. Na ESPN. Ah, entendi. Não, não é por assinatura, não. É do dente. A doutora Ana Carolina. Eu tô meio que nem aquele... O Lima Duarte na novela. Eu quero melão. Entendi. A Ana Carolina é aquela que você mostrou pra mim? Caramba, Alê. Doutora Ana Carolina. Olha, se fosse você, ia fazer mais canal, assim, hein? Mostrou. Não, não mostrei nada. Não, ele falou, eu tô fazendo um tratamento, essa aqui é a doutora. A única coisa que me mostraram foi o Instagram do Rudy Landucci. Você chegou a ver, Alê? Tá uma tremenda bichona, né? É verdade. Você viu ele fazendo fisioterapia lá, fazendo força, assim? Não, eu acho que ele resolveu... Escancarou. Eu acho que agora... Agora eu vou fazer um xixi como cruzado com você, Alê. O que tá mais escancarado? Os telefonemas do Aécio ou o Instagram do Rudy? Eu acho que ele aproveitou essa fase, que todo mundo tá escancarando tudo, e resolveu sair do armário de uma vez. Ô, Rudy! Parabéns, Rudy Landucci. Eu falando disso, o Aécio é uma bela companhia, viu? Altas diversões, viu? Me chama de político brasileiro e vem fazer uma sacanagem. Ah, é. Tá certo, Estádio 97, aqui na Energia 97. Também sob os auspícios de Bozano, mano. Opa, isso aí, Sombra. Olha a cara do Motinha, mano. Motinha hoje? É essa cara que ele tem. Não, mas eu falei pra ele, falei, Motinha, você é estragado, cara. Mas se você não se barbear, você vai ficar pior ainda. Se você não tiver com cheiro gostoso, você também vai ficar pior ainda, você precisa se ajudar. O Mota, ele tá num período, Sombra, que eu acho que ele tá meio largado. A gente não se ajuda, né? Pois é. Ele chegou hoje aqui na rádio, barbudo e fedendo. Mano, você imagina, você entrar na casa dele, deve ter umas 3 caixas de pizza aberta, com barata, um monte de garrafinha de cerveja aberta, algumas pela metade, uma derramando. Outro dia, Sombra, a Polícia Civil entrou no apartamento do Mota lá achando que ele tava ocultando um cadáver. tá louco. Ô, Motinha, se liga, mano. Deve estar horrível, agora. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, Motinha, quando você sair direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, Motinha. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza, certeza absoluta que Bozano Extreme 72 horas te dará muito mais proteção. Você vai passar de manhã, você vai levantar o braço agora, você não vai matar quem está embaixo. Não vai parecer que você abriu uma caixa de pizza de calabresa, sabe? Você vai estar cheiroso, cara. Você vai estar top. Você vai estar sequinho. Pronto pra ir pra balada, tá bom? E ó, nesse mês, galera, atenção, neste mês, quem ligar aqui no Estádio 97, no 3284-7097, dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, não é que você concorre, não. Você ganha. Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, esse é o Estádio 97, também no oferecimento da Exeg, formando o melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também tem o oferecimento de Freeco. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto. Mas não, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FREECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Legal, Bento. E aí, continuando com as manchetes, Santos. Seu Bento? Santos, olha aí. Santos. Aí chupa aí, ó. Quem não acreditou. Olha. Agora quem dá bola é o Santos. Olha aí. Caramba, heróico, hein, Azedão? Cheirinho de Porto. O RG sobreviveu ao jogo de ontem, não? Evidente, já. Foi um jogo tranquilo. Bem tranquilo. Foi tudo, tranquilo. Tava tudo já calculado. Juizão bom também, juizão bom. É, roubado. Voltou classificado, né, Azedão? Empatou ontem, no final ainda o Pablo Escobar mandou por cima. Um empate 1-1. Pelo menos dá. Se perder, acontecer alguma coisa com o Sporting Cristal aqui na Vila Belmiro. Como é que chama o time? Sporting Cristal. Vai, deixa o casal, hein, maluco. Esse Rudy Landucci vai morrer e vai queimar no colo do Satanás, cara. Oh, então se ele queimar, eu queimo junto. Tudo certo? É, tudo certo, tudo bem. Eu tô com uma campanha aí pra entregar o último jogo. Por quê? Porque nas oitavas pode cruzar com o Palmeiras. Aí vai ser mais fácil. Eu fico em segundo. Ih, Dodô, deu uma cruza com os porcos e vai pra cima. Já era, Ricardo Oliveira. Pera aí que a manchete é do Santos agora. Esse fica no trouxa aí. Sua aí. Mas foi citado meu time, é o Mané. Você fala, você é o isento aí, não é isentão? Trouxa. Não. Então fala do Santos aí, o Mané. Não, você viu o jogo não, ontem? Não, Gatsu, não preciso ver pra te ficou xingar. Ficou secando, né? Ficou chateadinho, né? Eu vejo meu time. É, aqui vê seu time. Ainda foi antes do jogo. Mas seu time passa o horário que ninguém vê. Nossa, ah, não vê. Jorrada, como ninguém vê? Agora deitou agora. Meu time passa na Globo, todo mundo assistindo. Todo mundo você não fala isso pro. Só se falava do Temer, ó. Você não fala isso pra aquele senhor que tá querendo. Fala pra ele. Você tá ouvindo? Aí, ó. Você tá ouvindo? Não, eu falo na frente de quem quiser. Não tem, porque o RG tá aqui ou não daqui. Esse trouxão que chegou agora aí. O RG? Não, ele chegou agora. Eu já tava aqui. Não vai falar assim do R, não. Vai falar assim do R. caiu, não. Assim você não jamais vai falar isso do RG. Eu olha já estava aqui. Tô apontando o dedo pra tua cara, ô mané. Não, não, você não, vem não, aqui não, pra querer denegrir o Palmeiras, ô trouxa. Não, não, não. Pera aí, você tá equivocado. E você não vai fazer isso aqui, não? É, RG. Boa fala noite. Do teu time aí. O que você tem a dizer? Boa noite. Diante das acusações de que é um time que ninguém vê. É, e aí? Como assim um time que ninguém viu? Você não ouviu? O Domênico falou. Você tava com fonezinho, você ouviu. Nada que não, um time como assim um time que ninguém viu? Porque é um horário que ninguém vê. Pipoca não, é. Horário que ninguém vê pra um time que ninguém vê. Não troque as palavras. É, agora o doutor deu uma fala o que focada. Eu, falem o que eu falo. É, e não minta. Eu ouvi o time que não ouviu errado. Não arrega não, Domênico. O Domênico deu uma... Você é um trouxa. Não, peraí. Eu não queria falar nada. O que você ouviu, Ale? Eu vi a prancheta quicar. Agora o Dodô falou com todas as letras. É. Falei o quê? Esse time que ninguém vê. Falei o quê? Ninguém vê esse time. Falei. É um horário que ninguém vê. Meu time joga no horário que todo mundo vê. Nossa, pra que falar isso com ele? Então assim, pra mim não precisar desenhar na lousa pra vocês... Pra tentar querer me jogar contra o RG, que vocês não vão conseguir nunca, porque eu conheço o RG. Fala aí, professor. Agora, esse trouxa aí do Azedão aí, que toma a linha dele e fala do time dele. Ele não é o isentão aqui? Isentão, fala do teu time, não fala do meu time. Nossa, não, seu mané. Nossa, deitado em você Azedão, agora, Azedão. Azedão, você ao invés de ficar tumultuando, Azedão, fala da brilhante classificação. Isso, fala. Eu ia chegar lá, aí ele falou que ninguém assistiu. Não ia chegar em lugar nenhum. Contra tudo, contra todos, é que o Azedão, um time ali que incomoda, entendeu? Isso. Então tá aí, classificado na Libertadores. Boa. Muito, né? Voltou líder. Aí, olha, você sentiu? O time que incomoda. Então, se ele tava falando do Santos... É, aí incomodou a quem? É. Não, o Santos incomoda muito a gente. Mas aqui quem se incomodou? O Santos incomoda muito, tem muito antes. É. Então, por exemplo, tá aí um time voltando. Tá cheio de antes? Tá, tem antes. Tem os antes que disseram que o treinador tá estressado com o Mano. Já excluiu o Mano. Agora o RG, por mais que vocês tenham tentado colocá-lo contra mim. Não tem nada a ver. Ele desmentiu a versão de vocês, então chupem. Então, todo mundo sabe, tá aí. Né? Não tem nada de estresse, foi um empate heróico, jogou contra arbitragem, jogou 3.600. Cara passando mal. Foi um time que chegou lá, velho, e fez o que tinha que fazer. Contra o matador do Pablo Escobar. Contra o matador do Pablo Escobar. Então, cara, tá aí, o time que se classificou para as quartas na Copa do Brasil, foi o primeiro a se classificar. E o timinho querido aí, o novo timinho querido do Brasil. O Palmeiras, né? Pode falar na cara, né? Chupa, Domingo. Tá lá no Rio de Janeiro. É uma pré-deitada. Ele tá preparando a cama. Primeiro vocês ouvem ele falar pra não tirar conclusão precipitada. O Flamengo, queridinho, que gastou milhões. Você falou Flamengo? É, Flamengo. Virou Flamengo. Flamengo, eu não dormi por isso, hein? Virou Flamengo, né, velho? Caraca, os caras não classificaram. Então tá aí a resposta e o resultado. Mas eu quero que o Flamengo se lasque também. Eu também quero que se lasque com o meu time. Mas foi assistido ontem. Parabéns, Peixe, é nóis. Toma aí. Justiça seja feita, viu, Sombra? O Azedão, ele tava tentando partir para um raciocínio parecido com o seu. Aí o Domênico resolveu agredir o RG. Dá pra ele, ô trouxa. Agrediu o RG que nem estava presente. Dá pra ele aí, ô mané. Eu recomendo. Dá pra ele aí agora, ô. Eu recomendo. E defender agora o Azedão, você aqui. Eu acho melhor a gente mandar o Azedão pros Estados Unidos, porque há ameaças de morte. Quebra esse galho. Quer que eu pago aí quanto? Esse senhor tá perdido hoje. Você vai continuar participando do programa, mas lá nos Estados Unidos. Mas o Azedão. Tomara que vai embora. Vou descolar o microfone. O Azedão, nesse sentido, ele não precisa ir, porque quem não deve não teme, entendeu? Hoje o RG chegou rasgando, velho. Mandou bem. É a primeira vez que eu vi o RG chegar descabelado, velho. O RG chegou atrasado porque ele tava pensando nessa aí, ó. Essa foi difícil, viu? Estádio 97 com as manchetes, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Ego, beba com moderação. Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Mande sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, 94-353-0150. Grave a sua mensagem de áudio para nós, tá bom? Ô, Domênico. Opa, diga lá. Por favor, você pode dar um recado? Recado importante de Bridgestone, né? De Bridgestone, é verdade. Olha só, você que é palmeirense... tá? Ouve todos os dias o Estádio 97. Já tá sabendo, né, que a Bridgestone tá com uma promoção exclusiva que te dá um par de ingressos pra você assistir o Verdão jogando pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Sim. Agora, o que você ainda não sabe é que a promoção ficou ainda melhor. Presta atenção, olha, nesse final de semana, quem comprar dois pneus, nesta sexta, sábado ou domingo, vai ganhar o par de ingressos pro jogo contra o Atlético Tucumã, que acontece na semana que vem, na quarta-feira, dia 24. Dois pneus. Não são os quatro, dois, mano. Sim. Levou um par de pneus, ganha um par de ingressos. Aí sim, tá certo? Então é assim, corre pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo pra aproveitar, e essa promoção é só sexta, sábado e domingo, hein? Tá bom? Nos revendedores da Bridgestone. E ingressos são limitados. E olha, são pouquíssimos pares disponíveis. Então corre aí, tá bom? Acesse para saber muito mais www.torcidabridgestone.com.br. Deixa eu mandar um abraço pro Bruno Ranieri. Ele falou, Bruno Ranieri falou que hoje não conseguiu vir aqui pra me trazer ingressos, mas amanhã ele vai trazer ingressos pra mim sortear pros ouvintes aqui, pros palmeirenses. Então hoje... Aí sim, hein? Eu tô avisando antes. Hoje não temos ingressos, tá bom? Amanhã acho que eu vou descolar com o Bruno Ranieri. Brunão, é nóis. Um abraço. Valeu. É Bridgestone! Ô, Domênico, sabe o que você pode fazer, cara? Sim. A gente marca uma lutinha como se fosse um clube da luta aqui. E quem ficar de pé, velho, ganha ingresso. E aí o cara mostra amor pelo clube, sim. E aí aquele open weight, tá ligado? Aquele open weight. É... Open weight. Lógico, o cara quer colar aí, mano. Se o cara for magrelo, pegar um gordinho, azar dele, mano. Ah, é? É aquele bagulho, Domênico. Na época dos gladiadores, mano. Era assim, mano. Os caras não faziam isso, inclusive até sem prêmio nenhum. O prêmio do cara é continuar vivo. Ô, RG, agora um baita prêmio desse, mano, vai ficar sorteando, dando ao Léo, assim, não, pode. Ligou, falou, quero ir, vai. Mas não. Pode soltar... Mas aí, a gente responde uma perguntinha aqui, entendeu? Põe um pouco de graça, então, mas põe um pouco de graça na parada. Tá bom, e depois da luta, aí você responde a pergunta, porque aí o cara vai estar em parafuso, dificulta um pouco. Vamos ver se o Bruno Ranieri vai mano, atender esse pedido seu, mano. Diga. Vamos fazer, você deu uma ótima ideia. É, qual a ideia? Primeiro, o beijo a cigano... Que é um lutador muito gostoso. Ah, beijo cigano pra você, torço por você. Você não vai trair o Dodô na minha frente, não. É. Você gosta do cigano? Ah, que homem. Acha musculoso o cigano? A chave que ele dá é muito gostosa. Cigano Igor. Você vê que na hora ele já executa o movimento com um tesão louco. Mano, diga. Eu acho que deveríamos fazer o campeonato de judô no gel nu. Judô no gel? Nu. Judô no gel pelada. Podemos fazer de Mas no judô não é essencial você ter o apoio de segurar no kimono? Isso. Mas se o cara tá nu, vai segurar como? No cipó. Não, você... Exato. Você é pode, Aguinaldinho. Você pode montar na pessoa. Ô, Aguinaldinho. Mas o Aguinaldinho, você vai deixar alguém lutar. Já sabe quem segurar, hein? Você eu gosto. Eu gosto. De judô? Ah, olha. Ale, não, já sabe onde tem que segurar, né, ciúme, não, Dudu. É que já sabe onde segurar. Ó, vamos fazer um judô cruzado. Ó, vamos fazer um judôzinho cruzado. Sabe por que você vai lutar, Aguinaldinho? Eu vou te dar uma dica. Tem um rapaz aí, Rudy Landucci. Pode procurar no Instagram. Esse é. Olha, eu vi o Instagram dele. Nossa, eu posso falar, sou amigo de muitas travestis. Muitas. Criador e criadora falando. Joana hein? Vulcão. Várias gostosas. Ei. Nem elas tiram uma foto tão gay como esse rapaz. Mas você tem que respeitar os gays. Já foi, Ale. Eu vou te falar, deixa eu dar parabéns pro Rudy. Porque ele se auto-zoa, parabéns, cara. Você tem que levar isso. Então, eu falei pra você, sombrar uma foto, mano. Olha essa foto. Isso não tem como não zoar. Isso não é zoeira, aí é auto-zoa. O Mota, né? Esse falco é Barbie. Fala aí, Pagas, beleza, parabéns aí, o Pagas hoje. Então, mas ó, o negócio é o seguinte. O que esse cara faz com a linguiça, mano? Você que tá agora aí dando a fuçada, tá no busão, tá no trem, tá esperando o ônibus, faz, tá esperando mano. Aí. Ah, o Rudy choca a cenoura. Choca. Mas o negócio ele é o seguinte, faz colheita sentado, mano. Ó, Rudy com Y, Landucci com dois Cs. Eu, inclusive, não mano, aproveitando. Não basta seguir o cara, Sombra. Ó, siga e ofenda. E vou falar, viu, Bala? Ele vai... Ofenda! Ele vai nessas festas aí, ele fica louco e nem lembra o que fez. Não se lembra. Louco. Vai no banheiro, é executado no banheiro... Olha, o pior é que eu conheço gente, cara, que vai pras baladas, toma umas e outras, sai com uma mulherada. Outro dia o cara acordou em Guarulhos, não sabia nem onde tava. Caralho. É sério, conheço pessoas assim. O cara acordou em Guarulhos, fala, meu, o que é isso? Onde eu tô? Ele não conhecia o lugar, Não sabia nada. Tá sabia louco. Nada. Que tava isso, na casa sombra. De uma pessoa. Não sabia. Meu, isso aí pra mim é mais um dia, velho. É verdade. É verdade. Não. Mais um dia. É verdade. A vida vira um se beber não case. É brincadeira. Esse cara, aí virou mesmo. RG? Caramba. Não, RG. Ah, não. Não, RG, só RG não lembra, mas por outras questões. Né? Olha, eu posso falar, os comentários da foto estão cada vez um melhor que o outro. Mas cara, isso aí não é pra expor a nova. Dá pra ler todos, viu? É. Expor a nova tatuagem? Então, essa tatuagem, a da tatuagem, o RG. Teve RG, um você chegou fogueteiro hoje. O Toninho Filho. O Toninho Filho mandou assim, ó, da hora esse desenho. Foi algum priminho de 4 anos que desenhou. Nossa! Olha, vocês respeitem a arte de Luciano Jagarelli. Isso, o Virei quer falar. Aí você tá derrubando um pouco a permuta. É complicado pra quem faz, não, entendeu? Mas, ele tá vermelho, ele tá não, vermelho. Não. Aí você complica a permuta. É que a melhor foi do mano quando eu fiz a primeira aqui. Ele falou que eu cheguei e falei pro cara me dar R$7 de tatuagem. Ô, Rude, deixa eu falar um negócio. Se você encontra com Dora, ele pinta teu braço de cinza, cara. Não, isso aqui é uma isso aqui é uma homenagem que eu fiz. Teu braço de cinza. Ao dom de imitar. São vários rostinhos aqui escrito gratidão. É, o Luciano Jagarelli, um abraço a ele. Eu pedi pro Vilela postar. Qual? Postar no nosso Face aí. É verdade. A fotinho do Rude pro pessoal dizer o que, que pensa. Temos até programa. Acho. Programa é o público gay. Ô, mano. Diga. Frido, precisa conhecer. Ô, mano, essa tatu do Rude tá parecendo piada mal contada. Você tem que explicar, porra. Mas então, esse é o problema de você comprar. É só uma arte, cara. É uma arte abstrata que você vê. Mas esse é o problema de você comprar tatuagem em site de compra coletiva. Ou então chega com R$50 no tatuador e fala: tatua R$50 aí pra mim. Tem até o seu rostinho aqui, mano. Cadê? Não, sacanagem. Ô, mano, sabe o que acontece? Diga. Depende do número de seguidores no Instagram. Aí o dono da coisa ele manda o estagiário. Então, conforme vai ganhando mais, aí vai, entendeu? Ale, você não me indica. Indico. Já deu tatuagem pré-paga? O cara chega lá e fala, tatua, tem hoje R$25, faz R$25. O Luciano aí tá ouvindo, ele gosta de você, já falou pra você fazer tatuagem. Aí você tá detonando o estúdio do cara. Não, já vai fazer tatuagem, eu não tô detonando o cara, mas se você chega com... do cara. Não, o estúdio do cara, eu tenho certeza que é uma referência. O problema é você chegar com esse valor ridículo. O que você ridículo escolheu, ele faz, né, velho? Você chega lá com um valor ridículo e fala, tatua 25. O cara não faz milagre. Entre o cara tatuar uma pele de porco, que geralmente o tatuador faz isso quando quer fazer um esboço no trabalho, sei, e tatuar você, ele optou por tatuar você. Você acabou de perder a permuta lá aí. Não, perdi nada. Um abraço pro Luciano. Luiz. Luciano, né? Falar nisso, meu, que a tatuagem muito ruim também é aquela da perna, da apresentadora do Fantástico. Não, peraí. Parece uma aranha, cara. Peraí, Soma, por que também ela é bonita, aquela? Hein? Ela é bonita, hein, Soma? Também aquela, porque... Tá, do jeito que vocês estão falando, eu não vi a tua. Eu daqui a pouco eu te mostro, que é horrorosa. Não, mas é. Aqui, é uma bobagem. Tipo, parece uma aranha. Aí disseram, não, é uma flor. É. Não, mentira. Mas aquela mina também é meio estranha, né? É, ela é bonita, não é, mano? Ah, é meio duas piscinas na favela, tem bonita, a cara bonita. Bonita é a Ritinha e a policial. Não, aquela mudança de assunto, hein, Gia? Foi bem agora. Vou falar, cara, a Ritinha é linda. É Ana Paula! É Ana Paula! É Ana Paula! Pô, eu seria aquele cachorro dela fácil. Agora é louco. Falta aqui. Que é isso, cachorrão? Seu Bento. Manchetes? Agora é o porco. Porco. Ah, é o porco. Ai, Parmeira! Fala de nós, seu Bento! Quando surge a viver. Ô, vó, por onde você anda, vó? Ontem eu fui no jogo, viu? Você foi lá, vó? Você tava lá, vó? Fui lá. Fala. Agradecer o Paulo Sofá que levou a vó. Nossa! Eu vi, é bofal, idiota. Ó, e o encontrão que o Impretzel deu lá no Mauro Betti. Eu encontrei Mauro Betti, né? O maior prazer do mundo, o Mauro. Né? E ele disse, quando for imitar o Pretzel, empurra as pessoas que ele faz isso. Ah, é? Eu executei, né? Ele faz isso. Um abraço. Ele falou. Mas o Impretzel. Boa noite. O Pretzel quer direito de resposta. É. Não, verdade. O Pretzel quer direito de resposta. É. Acabou de me ligar e te mando, né? É. Vai pôr ele no ar? Ele quer vir aqui. Sério, não? Quer vir aqui encarar o Impretzel. Ele disse, quero ver se o Rude tem medo de cara feia, né? Ih, rapaz, quero ver agora. Você tá ficando bem na fita, hein? Tá. Olha! Colecionando. Ei, Dodô! Não, mas que fale a verdade, ele gosta, né? Ele gosta. Algumas vezes ele já disse, né? Não, ficou muito bom, meu. Muito bom. O que ele manda é, para de me fazer igual louco, né? Aí não gosta, né? Ah, é. Então, vamos lá. Ô, seu Bento, fala de nós aí. 1-0 ontem. Tá bom. Né? Foi bom pelas circunstâncias do jogo ali. Tá bom. Correu uns riscos, né, durante a partida. Uns riscos. Mas foi tá tranquilo. É, e agora, jogo da volta. Olha que duas semanas, lá no Beira-Rio. Lá no Beira-Rio. Próxima parada é a Chape, lá na Arena Gondá. Chape. Certo? Arena? Gondá. Gondá? É. O Vilhena passou. E o Palmeiras parece que vem com um time totalmente aí. O Vilhena passou aí, né? É. É o Praz, deve jogar Praz, Fabiano, Antônio Carlos, Juninho e Egídio. Praticamente quase os Juninho reservas aqui. Juninho já fazer sua estreia. É. Thiago Santos, Roger Guedes, Michel Bastos, Veiga e Keno. E Eric na frente. Esse deve ser o time que vai enfrentar a Chape. Ou Iorra joga também, né? No meio. É, não sei, pode Iorra. Ser. Mas Roberto é um Provolone. Pode ser esse time aqui, mas é um time totalmente aí. Joga Fabiano. É, composto de jogadores aqui que não vem atuando, né? Praticamente o tempo inteiro. Só Sim. o Praz, né? Só. Vê aqui, o Praz. Não é só o Praz que é o titular. Né? Continua a escalação aí. A defesa. Defesa deve ser Fabiano. Meu Deus! Mas vem jogando bem com o Que dia que é o jogo? Não, é sábado. Olha, sábado então eu vou pra família Pimpolini. É, não, calma. Coisa de... Mas ele já tá calma jogando não, bem. Você viu o jogo ontem? Tá jogando bem. Ele é horrível, ele entrou ontem e piorou, o que já tava ruim. Ah, mas você é muito contra o cara. Ele consegue pegar um cocô e deixar mais ferido. Ele é muito ruim. Olha, me ajuda. Não, e o Cuca tem moral mesmo, viu? Ele é um fricô invertido. É, pelo amor de Deus, exato. Oh, o Cuca tem moral mesmo com a torcida, porque se é outro que coloca esses... Colocou o Henrique também. O Eric, né? Precisa ser formado os jogadores do Eric. Eu tô um pouco drogado ainda pela anestesia. Eu também. Se é outro treinador que coloca o Fabiano e o Eric, a torcida ia matar. Ah, o Cuca pode. Ah, mas o time jogou bem. Eu acho que o Internacional veio com uma proposta muito definida, né? De ficar vivo pro próximo jogo. Então, mesmo o 0-1 não tava incomodando o Internacional. E o time marcou muito bem, fechou os espaços. Acho que o Palmeiras sentiu um pouco de desgaste no segundo tempo. Agora, que gol contra ridículo, né? É, do Léo Ortiz, né? E ele é filho do Ortiz, campeão do mundo de futsal como pivô. Ah, é? O pai dele estava acostumado a fazer gol. Foi um dos grandes pivôs da história do futsal. Sim, sim. E ele é zagueiro, né? Acabou metendo pra dentro. Mas é uma bola traiçoeira, não é, Dodô? Você não acha essa bola do que vem cruzando a área pro zagueiro? Então, porque você percebe aí no gol, daqui a pouco deve estar passando ou já passou, né? Aí passou. O lance que o Borja finta o goleiro e quase faz o gol, mas ele perdeu o ângulo e acabou perdendo. Agora, o Borja tava chegando no lance. É, tava vivo. Tava até dando carrinho pra poder pegar a bola. Aí você me pergunta, ele ia pegar e fazer o gol? Ele ia pegar e fazer o gol? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A probabilidade era de que ele pegasse na bola. Então o zagueiro foi tentar tirar. Ah, mas tem... Aí se o zagueiro não vai, Sombra, os caras falam, ah, não, por que o zagueiro não tirou? Mas você vai pra tirar, mas você vai pra tirar, não significa que você tem que empurrar pro próprio gol. Mas ele não quis, né, Sombra? Pô, eu sei que ele quis empurrar pra... Mas ele tentou tirar, e aí nessa de tentar tirar, ele empurrou. Se fosse o zagueiro do teu time, você ia pensar diferente. Não, mas olha só, por exemplo, teve um lance aí, tava 0-0 o jogo, e uma bola alçada na área de um escanteio, o Borja... Ele meteu de joelho lá no travessão, lá na forquilha. Nossa, fez gol contra. É, então, mas ele queria fazer o gol, claro que não. Se aquela bola veio um pouquinho mais baixa. Lógico que ele não quer fazer o gol. Mas seria ridículo. Não, sim, seria, mas não foi. Agora, Dodô... E depois, na sequência, ele salva o gol, né? Ele tira a bola de dentro na linha ali. Agora, quem joga de bola o Guerra é um absurdo, muito, né? Joga muito, muito. Estiloso, né? E os dois têm um entrosamento muito bom, né? Que teve um lance lá que o Borja caiu pela ala esquerda, né, do gramado. E aí ele viu que não dá, porque tinha dois defensores perto dele. E ele cruzou meio que pra trás, né? Meio que no meio. E o Guerra fintou o cara e aí a bola deu uma picadinha assim, né? Pegou debaixo da bola e foi embora. E que defesa do Praz, hein, velho? O Praz fez uma defesa. Fez duas bonitas. Muitas pessoas podem chegar, RG, e falar assim, ah, mas ele tava no meio, o cara cabeceou no meio do gol. Só que tem aquele detalhe. O primeiro detalhe é o seguinte, bola muito rápida, tem que ter um reflexo rápido ali. Segundo lance, ele se colocou bem ali também, né? Lógico. Porque o goleiro tem que se colocar bem, né, mano? Você foi goleiro, você sabe. Se toma é porque não chega, né? Então, entendeu? Então foi uma defesaça mesmo. E o Palmeiras teve chance, inclusive, de marcar 2-3 gols aí. E também teve a oportunidade do Inter de empatar o jogo. Então foi um jogo... Mas o Porto jogou mal ontem, né, apesar de jogar mal, mano, acabou vencendo o jogo e acho que mereceu a vitória, sabe? Uhum. Não merecia, talvez, uns 3-0, não. Mas mereceu uma vitória simples. 3-1. É, e foi bom pro Palmeiras, viu? Até porque é uma vitória boa, porque não tomou gol em casa. Não, e outra, no segundo jogo, o Inter vai sair um pouco da sua característica. Tem que buscar, né? É, porque mesmo porque o jogo começa com o Palmeiras classificado. Exatamente. 0x0 é classifica. E eles vão ter que fazer 1x0 para ir para pênalti. É. E 2x0 para ganhar o do Palmeiras. Agora, claro, se eles fizerem 2x0 e o Palmeiras fizer um gol, o Palmeiras classifica. Mas pode perder por qualquer resultado de, no mínimo, um gol de diferença fazendo gol. 2x1, 3x2, 4x3, tudo dá o Palmeiras. Então, acho que encaminha a classificação. Não está já classificado. Mas acho que tem um caminho já quase que percorrido aí, né? E tem uma vantagem para esse jogo contra a Chapecoense, que vocês já deram a informação que o Palmeiras vai com um time alternativo. Alternativo. Chapecoense também vai com um time bem modificado. Porque eles venceram, mas é aquele negócio que eles podem ser punidos ali, olha. É, isso aí vai ser uma decisão da Conmebol. Eles estão amparados juridicamente. Vão arrancar a Chape do campeonato? Não, eles estão amparados. A Chape está amparada juridicamente. Conhecendo a Conmebol, né, mano? Pelo negócio que só ferra brasileiro. Agora, se. Mas tudo... tem que ser de uma má fé incrível ferrar a Chapecoense. Mas você não duvide de nada da Conmebol. Você não duvido, hein? Cara, agora, coitadinha da Chape, mano. Agora, se acontecer tudo dentro da normalidade e respeitarem os pontos que a Chape ganhou no campo, a Chape tá numa situação muito confortável na Libertadores. Você vai vencer o último jogo, o pior, o pior time do empatar, só empatar. Já estará classificado. Mas, ô mano, o que aconteceu? Que eu estava indo para Santa Isabel ontem, não tomei conhecimento. Então, RG, aquele zagueiro da Chapecoense, ele tinha sido expulso, o cara que fez o segundo gol. Luiz Otávio. Sim. Ele havia sido expulso. Naquele jogo foi contra o Nacional, não foi? É o Nacional? Tô correto? Não vou lembrar agora. Enfim, ele foi expulso num jogo da Libertadores aí. Sim. E esse cara, RG, ele cumpriu, obviamente, um jogo de suspensão, que é aquela automática. Sim. Aconteceu o seguinte, RG. A Conmebol alega que avisou a Chapecoense algumas horas antes da partida de que o jogador não teria condições de jogo, porque ele tinha pegado uma pena de 3. Ele tinha cumprido um. Mas, RG, é muito parecido o caso com aquele negócio da Portuguesa lá que culminou com o rebaixamento da Luz aqui no Campeonato Brasileiro. Né? Mas a questão é a seguinte, a Conmebol, por mais que ela tenha avisado a Chapecoense, mas você não pode avisar um clube assim de maneira informal. Você precisa notificar de forma legal. Sim. Expõe lá, manda uma carta, etc. E não é no dia do jogo que você tem que falar, ó, o jogador não tem condições. Se o jogador já viajou, se a Chapecoense já tá lá... No mínimo, deveria ter o bom senso de 48 horas após a notificação, o jogador tá inviabilizado de participar de qualquer partida. E eu acho mais ainda, para falar a verdade, RG, uma lei foi aprovada no Senado, na Câmara, enfim. Essa lei, ela pode ter sido aprovada. Se ela não for publicada no Diário Oficial, ela ainda não tá vigente. Com relação à punição dos jogadores, deveria haver no site da própria entidade... um segmento dizendo o seguinte, ó, o jogador tal não tem condições de jogo. Concordo. O clube vai lá e acessa aquele sistema, assim como o árbitro também, antes da partida. Concordo. Antes da partida. Tá publicado ali, acabou a polêmica. Fica sabendo, exato. Fala, o negócio é o seguinte, apareceu a publicação aqui, tal horário, tá certo? Se o clube teve conhecimento ali e colocou pra jogar, o clube tá arcando com uma responsabilidade. Agora, se o clube olhou lá o sistema, não consta absolutamente nada, pau no gato. Põe o cara em campo. Mas, ó, se acontecer de fato aí da Chapecoense perder os pontos dessa partida por causa disso, é uma cachorrada por parte da Conmebol. Também concordo, mano. Agora tem um detalhe, vocês falaram aí. O empate não dá, classifica. Né, Dodô? Não, pera lá. Tem que ganhar, né? Olha Zulia. Aqui, ó. A Chape tem que vencer o. Mas Zulia. O Zulia é uma porcaria. Não, mano, mas tem que vencer. Tem que ganhar. Tem que falar, um empate classifica. Calma. Não. Porque se houver um empate aqui, eu tô vendo a tabela aqui. Nacional do Uruguai pega na última rodada o Lanús. Eles se matam. Né? Um tem 8, outro tem 7, Chape tem 7, Zulia tem 5. Assim, se a Chape com esse empate, ela vai a 8, certo? Se o Lanús e o Nacional empatarem, o que vai acontecer aqui? Lanús vai a 8, o mesmo número de pontos que a Chape, e o Nacional vai a 9. O Nacional classifica com empate. Mas aí a Chape com 8 e o Lanús com 8, o saldo de gols é menos 3 não, da Chape. Ganhar, a Chape é menos 3. Pra ganhar do Zulia... Então dá, tem que ganhar o último jogo. E por isso que a Chape... Porque aí os dois se matam lá. E por isso que a Chape vai poupar aí jogadores sim. titulares contra o Palmeiras. Pra vencer o jogo, isso. Não é empatar não, que nem falaram aí. Hein? É porque a Chape tá com menos 3. Agora, mano... Diga, Sombra. Você tem toda a razão. Notificação sobre suspensão de jogador tem que ser feita de forma oficial... com um prazo a ser respeitado e não minutos antes de começar uma partida de maneira informal. E tem tempo pra isso. Você tem toda a razão. Agora, se eu sou o tal da, o senhor Chapecoense Eu não deixo entrar em campo. Não, o departamento porque jurídico também tem que estar esperto, né? É, eu também não deixaria, do clube, mas... Do clube, mas né? Sabe o que eu penso, RG? Eu penso que, assim, quando fala de Conmebol... Ah, esses caras aí, velho. América do Sul... A bagunça, né, Sombra? Os caras criam a sua própria lei conforme os seus interesses. Vai chegar lá e falar assim, não, mas nós informamos, tem testemunha que informou e pôs, pau, tá fora, eliminado. É. Oh, Sombra, eu não duvido. Tudo farinha do mesmo saco. CBF com relação a isso também, a registro de jogador, tá aí pra sacanear todo mundo também. Organização zero. Então, o que eu tô falando? É? Organização zero. Mas é o que eu tô falando. Entendeu o que ele fala, né? Se eu sou o dono da Chapecoense, o diretor, etc, eu falo assim, ó, nem joga, cara. Melhor não jogar. Eles estão, a Conmebol tá toda ilegal quanto a esse assunto. Se puser, eles vão achar um jeito de tirar a Chapecoense do campeonato. Você vai ver. Entendeu? É por isso, irmão, que o Flamengo já achou um absurdo ontem. O que já saiu, né? E já se retirou. É, perfeito. Saiu. Chupa também. É, os caras vêm falando assim, não, em alguns anos estaremos ao lado de Barcelona e Real Madrid. É, pro inferno. Fala bobagem. Né? O melhor foi o comentarista repórter da SPN brigando com o presidente, o Mauro César Pereira. Ah, é? Não viu, não? Discutindo ao vivo. Eu li que deu uma discussão, mas eu não começaram a discutir ao vivo. Começou. É porque o presidente culpou, agora a oposição vai adorar. O cara falou, você não tem que comentar agora de oposição aqui, fala do time que não tá jogando nada. Começou uma discussão. Ah, é, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. O oferecimento da Estela Barros, é verdade. Aí você fala assim, pô, Estela Barros, não é aquela agência enorme? É. Puxa vida, que trabalha há dezenas de anos. Faz anos e anos e anos e anos. Isso, exatamente. Desde que eu era criança, conheço a Estela Barros. Então, a Estela Barros está com pacotes já e muito especiais para você ir à Copa do Mundo na Rússia, meu amigo. E a Estela Barros tem mais de 40 anos só em Copa do Mundo, hein? Olha que bacana, cara. Estela Barros leva você à Copa do Mundo. Então, você fala assim, puxa vida, meu, olha, o meu sonho é ir para uma Copa do Mundo. Gostaria de viajar para acompanhar o Brasil numa Copa do Mundo? Você Sim. pode. Mesmo que você fala, mas eu não posso ficar o mês inteiro fora. Porque eu posso ficar uma semana, posso ficar duas semanas. O Alê pode ficar o mês inteiro fora. Ele já faz isso. Fala com a boca mais cheia. Então... A Estela Barros tem pacotes extremamente adaptáveis à sua necessidade. Tem pacotes de um jogo só, tem pacotes para você que quer assistir apenas a primeira fase da Copa, ou você quer assistir os dois jogos, a semifinal e final, é isso? O seu interesse é pegar só o grande filé, final e semifinal? Beleza, tem pacote assim também. Aí sim, hein? Pô, é muito legal. Então esse recado é muito importante para você, ouvinte do Estádio 97, você que costuma às vezes viajar para ver Copa do Mundo, você que tem essa paixão, ou você que ainda quer ir uma primeira vez. Ligue na Estela Barros Turismo, e mesmo porque você pode parcelar o seu pacote em até 12 vezes sem juros, com várias opções de roteiros, inclusive separados por fase, tá bom? É como eu expliquei, você não precisa ficar a Copa inteira se quiser. Logística e traslados para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde eles irão acontecer. E são 11 cidades. Os guias brasileiros estarão acompanhando você desde a saída aqui do Brasil e também haverá guias russos falando português. E a hospedagem nas duas principais cidades da Rússia. Você pode se hospedar tanto em Moscou quanto em São Petersburgo. Aliás, dois destinos turísticos muito legais, cara. Boa. Um dos lugares que, se Deus quiser, ainda pretendo... Aqui na Copa eu vou estar aqui com vocês, aqui trabalhando, né? Mas é um lugar muito legal para se conhecer. E você fala, e tem diferentes categorias, coisas um pouco mais acessíveis, diferentes categorias de hotel? Tem, sim. Tem três categorias diferentes de hotéis. Então, você que está planejando já... Pô, mas falta um ano. Planeja já. Sim. Assim é legal. Liga lá na Estela Barros, 2166-2250. Mas posso ligar agora? Pode, você pode ligar agora. Estela Barros está lá para te atender. 2166-2250. E pelo site você também consegue as informações através do site estelabarros.com.br. Lembrando, Estela é com S mudo e com dois L's. Estela Barros. .com.br. Ô Vieira, já foi pra ver Copa do Mundo fora? Ainda não. não tive oportunidade. Deve ser bacana, né, mas cara? Nossa, deve ser demais, cara. Do jeito que o Zé é invocado, vai que ele manda nós fazer na Rússia o estádio lá na Copa. É. Ah, e aí? Poxa, Vitor. Aí eu quero ver. Seria um prazer imenso. É. Capaz ele mandar, mas só com passagem de ida. Sem aí, só pra ver a Copa, mas mano. Mas se eu for, e o copo? Tem que ser ver Stella Barros. Porque... Certeza. Né? Credibilidade, sim, 40 anos fazendo Copa do Mundo. Com né, garantia, né? Ah, é isso aí. Tem que ir com garantia. Então liga lá, 2166-2250. Parcela em 12 vezes, dá uma mão danada, não é não? Opa. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Você que ligar e disser, Bozano... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos às primeiras ligações no 3284-7097. 3284-7097. Toca, Asdrubal! Bora, moral, bora! Aí... Sempre pedala, mano. Vamos pro inferno. E leva o Benjamin no cano. Essa é a melhor, hein, mano? Não é, não. Pela melodia lá. Não, não é, não. Essa é a melhor disparada. Essa música gerou processos aí. Ih, processos. É. Alô? Alô? Fala. Rubens. Ô, Rubens, tudo bom? Tudo jóia. Rubens do quê? Rubens Morricone. Maricone. É, tá São Paulino, né? São Paulino, né? Que isso! O Rubens tá São Paulino, né? Não? Palmeirense. Opa! Tá no time errado. Chupa! Tá no time errado, então, chupa. É melhor mudar, hein? Ah, mas chupa. Ele é Morricone, suas bestas. Chupa, faz peta. Ô, ô velhinho, quantos anos? 50. RG? Sim. 5.0, RG. Presta atenção, 5.0, hein? Ele tá vivo icone, hein? No Morricone ainda. Nossa, com essa idade. Com essa idade, hein, meu? Sensacional. Atrasado, mas você, chegou chegando. Se você der outro grito desse, mas se tu vai levar um tapa no orelha. Isso. Você vai, no orelha. Vai se arrepender, hein? No orelha. É tipo a dona Armênia que falava Nachon. No chão? É Nachon, né? Nachon. Nachon. Nossa, aqui o RG fala no orelha. Araci Balabanian. Ora. Era não, é. Ora, meu. Ô, louco, bicho. E naquela novela ela tinha 3 filhos. Mais do que nunca. Um era o Gerson Brenner. Gerson Brenner, exatamente. Mais do que nunca. Ô, velho aí, qual que é o bairro? O Américo não tá bem, velho. O bairro? É. Onde tem a maior colônia italiana do São Paulo. Moca! Belo. Moca. Tem Moca, tem Bela Vista. Não, Bela Vista Moca também. Não. É Moca? Moca. Mas Bela Vista também tem, não tem? Lógico que tem. Morei aí na Caçandoca. Não sei se na mesma proporção. Mas provavelmente na Moca sim. Muito mais. É. Inclusive Moca é nós, maior, velho. Né? Ó, posso falar, vou contar um negócio pra você. Moca é nós? Você vai revelar. Não, eu vou revelar uma situação. Não. Ah, todo é? Mundo sabe, todo mundo sabe que eu moro na Moca. Todo mundo é? Sabe. Todo mundo sabe. Não, todo mundo. Você não eu viu vi vocês, cara. Não, eu vi no Jornal Nacional ontem. O presidente Temer agora falou assim, é um absurdo, precisamos investigar e o Vieira mora na Moca. O William Bonner ontem falou, falar gente, um negócio o Vieira mora na Moca. O dólar foi pra 7,80. Joesley Batista entrega, Vieira mora na Moca. Eu vou falar um negócio agora, cara. O dia que o Palmeiras foi campeão, cara, era um bagulho surreal. Surreal. Vocês não têm noção. De saco não, tô agora. Falando sério, ô, mano. E você fica quieto, que você também... de bola, e você aí. Fica quieto, você também é paga pau da Moca. Que mas você sabe, não, mas você sabe que não, eu paga pau. Mas o Ibope diz que a maior torcida na Moca é do Corinthians e disparado. Mas é óbvio que é. Então, só que é isso que eu vou falar. Eu tô te falando. Nada é isso. Nada é isso que eu vou falar. Já vou falar. É isso que eu vou te falar. Todo mundo fala que tem bastante corintiano. O Corinthians foi campeão paulista agora? Tinha duas biribinhas soltaram na rua lá e não tinha mais nada, não tem. Não tem. Vai discutir com o Ibope, eu não vou discutir com você. Mas é porque não vale nada, se eu não me engano, proporcionalmente. O único bairro de São Paulo, o único lugar de São Paulo que o Palmeiras é primeiro lugar. Pompeia. É que a torcida do Palmeiras é primeiro lugar, se eu me engano, é a Lapa. É a Lapa. Lapa! Mas que se dane ser primeiro lugar. Quero que meu time ganhe. Só falta os caras começar a discutir onde é o qual bairro de São Paulo. Ô, meu velho. Mas tem isso. Alô? Fala, Lolo, fala comigo. É Morricone. Não, é. Que Morricone. Morricone. Oh, é Morricone, vocês estão loucos. Ô, velhinho, e aí, gostou? Assistiu o jogo ontem, não? Você assistiu? Tava lá? Tava. Cadê o cara? Caiu. O Mota desligou o cara lá. Você o Mota. Desligou o Mota. Nossa, o Mota pegou o cara pra ficar conversando. Nossa, deixa eu ver se não. Não. Opa! Não. Alô, olha, vou falar um negócio pra você, velho. Opa, ô velho! Voltou! Me conta uma coisa, cara. Volta, Bá, pelo amor de Deus! Desculpa, viu, Morricone? Sim, pode falar. Você tava lá no campo, assistiu pela TV, como é que foi aí ontem? Assisti pela TV. Pela TV? O que você achou do jogo? Fortes emoções. Ah, eu achei que o time jogou bem, mas não teve muita sorte, não. Teve algumas finalizações lá que eu podia ter concluído em gol. Soletre concluído. Concluído. É, concluído em gol. O lance do Mina foi... Coitado. Do Borja, do Mina, do Dudu, foi perder um gol feito. Aliás, e amigo Maricão... Não, Maricone. Ô, Provolone. Como é que ele chama? É Morricone. Morricone, exclamação, italiano, isso, da Moca. Isso. Inclusive, sim, a Pimpolini está abrindo uma filial aí na Moca. Na Moca, é? É mesmo? Vai. Sucesso, hein? Olha só. Pode abrir que vai dar certo. É rua isso. Caçandoca sem número? É. Qual que é a rua? Caçandoca sem não, número. Não, eu moro na Caçandoca. Como é que é? Eu não moro na Caçandoca, eu moro ali perto do Clube Juventus, na Moca. Não, mas eles não, a gente tá falando da filial, da Pimpolini. Depois eu te dou um convite, Maricão. Agora, não é Maricão. Maricone. Maricone. Não, Morricone. Domênico Gato, amigos da mesa. Fala, ô, Provolone. Motinha sem pescoço. Motinha? O que joga esse tal de R. Mina? Vou dizer, bom, hein? Muito bom. Outro dia alguém perguntou, tem algum craque no Palmeiras? Tem. E R. Mina. Vai embora, hein? Não é R. Ieri, Thierry, Moncherry. O que importa é o que ele joga. Fora. Joga muito. Olha, se ele não se machucar, eu dou 2 anos pra ser o maior zagueiro do mundo. Olha, é bom jogador. E joga mesmo, demais, viu? Joga absurdo. Muito bom jogador. Olha, parabéns, viu? Joga muito. Tem a coisa no Palmeiras que tá acontecendo todo o jogo. O Felipe Melo vem buscar a bola ali entre os zagueiros. Dá um tapa na direita e o Mina que muitas vezes começa a jogada de ataque. É, né? E ele sobe muitas vezes e sobe bem, né? Bem, bem. Sabe bem, ele começa a criação da jogada, a bola, né? Fazendo passes. Cruzou na cabeça do Borja, depois de driblar uns 2. Só teve um lance lá que ele tava na área, que ele podia ter chutado de primeira e foi tentar. Ele quis dominar aquela bola, eu não entendi. Porque eu acho que se ele chuta de primeira é capaz de fazer um golaço. Ele não gosta de gol fácil, isso é verdade. É verdade, é verdade. Agora, você acha que ele vai embora, Domênico? Só no outro, no meio do ano, depois da Copa. Outro ano, né? Depende do Joesley. Depois da Copa do Mundo. Depende das delações do Joesley. Já seria o novo Luiz Pereira? Ele tem estilo, né, RG, do Luiz Pereira, né? De sair pra frente e buscar gol, né? Oh, calma lá, hein? Essa Luiz Pereira, comparação o Luiz Pereira, é calma lá, né, gente? Não, pera só um que é o mais velho da mesa aqui. O Luiz Pereira, gente, jogar. Luiz Pereira foi um jogador nota 10. O Mina é um jogador 9. Calma, eita, tô falando... Ué, por que não é? Eita, por quê? Ó, eu não vi o Luiz Pereira jogar. Eu tô falando mas pelo que falam, com todo respeito ao Mina, ele é bom zagueiro, mas tá longe de ser craque. Ah, mano, não. O Mina, ele não lembra em nada o Gamarra, por exemplo, que foi um dos melhores que eu vi jogar, mas é verdade. O Mina é melhor que o Gamarra. Não é igual o Gamarra, é outro estilo de jogar. É o estilo... Mas zagueiro, cacete. É, bom é o Pablo, esse sim, é o formidável, hein? Estilo, mano, estilo. Esse aí é um craque. Não fala mal da dinastia, hein? Mas o Gamarra não subia pra ataque. O que o RG quis dizer? Luiz Pereira pegava a bola. Estilo do Luiz Pereira, assim. Mas o Luiz Pereira, muitas vezes, fez muitos gols. Vocês criticam o Davi Luiz falando que o cara é peladeiro e vocês elogiam o Mina? Não sei qual que é o critério de avaliação de vocês. E tem a ver a comparação. Ué, total. Porque o Davi Luiz, quando pega a bola e sai correndo que nem um louco pro ataque, todo mundo fala, ó o jagunço desengonçado. Eu nunca falei. Achando que é. Ele perde e toma gol. O Mina faz gol. Mas quem chamou? Zagueiro é pra defender, né? Quem fala que o Mina é peladeiro? Não fala assim, mano. Quem fala que o Mina é peladeiro? O Mina é bom. Não, vocês falam que o Davi Luiz é peladeiro, que ele não respeita a situação. Cafezinho. Ele não respeita a posição que ele atua, que é azar. Não, ele tira da vida. É que o Davi Luiz não é peladeiro, é que ele sabe sair jogando. Quem sabe sair jogando não é peladeiro. Mas eu já ouvi muitas vezes aqui, inclusive aí na mesa, quando o Davi Luiz ele sai pro jogo, aí quando ele pega a bola e sai na direção do ataque, parecendo aí um cavalo doido. Caras, porra, o Davi Luiz é peladeiro. Aquele jogo de domingo lá que o cara fala, então você vai jogar na zaga. Ninguém quer jogar na zaga, o cara fala, não, eu jogo. Então, aí ele não respeita a posição. Mas cite nomes. Esse lance é que o Mina nem lembro, foi algum de vocês, nós cegos. Aí. Mas você acabou de falar, sai que nem um cavalo doido. O Luiz Pereira não sai igual um cavalo doido. O Mina, eu acho que não sai igual um cavalo doido. Essa é a diferença. Ah, e também tem outra coisa. Às vezes o zagueiro pode sair pro jogo, mas precisa saber... quem faz a recomposição, Felipe Melo, se o zagueiro sair. É treinado, então, às vezes, na taticamente, você às vezes repara, olha, o zagueiro subiu, alguém ocupa. Ale, reage, defenda. Olha, o Soares aqui, ó. O Davi Luiz, no campeonato inglês, que é o campeonato mais forte do mundo, ele foi um dos melhores jogadores do campeonato, tá na seleção do campeonato. Mas aí o treinador, que é o italiano, que é o Conte, ele faz um esquema com três zagueiros. O Aspicueta e o... Aí isso permite. E aí, fala, mano, quando ele sai, ele já tá naturalmente coberto, né? O Estevão, ouvinte nosso aí, técnico da Luz, ele mandou uma mensagem aqui falando: nunca ouvi tamanha bobagem, gente. Como assim, bobagem? Qual bobagem? Ah, era o mano que tava falando, Estevão. Que o Rudy falou. Eu não falo. Mostra a mensagem dele, não. Quero ver, ó. Printa a mensagem. O que ele escreveu aqui, Domênico, E o Estevão era zagueiro, brincadeira. Tem conhecimento de causa. Peraí, volta aí. Ah, mas eu não falei nada do Luiz Pereira. Brincava de jogar bola. Quem falou foi o RG que perguntou. Você sabe o que acontece? Não, mas você que sugeriu que ele era o novo Luiz Pereira. O Mina, no parâmetro atual, ele é um ótimo zagueiro. Acontece que ele tem um físico privilegiado e uma altura e passadas muito largas. Grande. Então, a questão física privilegia o Yerry Mina. O Luiz Pereira, como o Gamarra e como Oscar e Dario Pereira, tecnicamente falando, eram melhores. Eram melhores. Agora, você quer ver um zagueiro que eu acho que era até melhor tecnicamente aí falando? Quem? O Alex Silva. Ah, não, hein? Tô te falando. É que o Yerry Mina, ele fisicamente, ele é um jogador... Que ele, cara, ele na passada. Mas bicho, ele não tem culpa por ter o físico melhor. E se destaca também pela dancinha, porque é igual o Armeiro, não jogava nada. Mas ele fazia um gol e dançava lá na beira do gramado. Não jogava nada. Mas tem um zagueiro no Brasil hoje que é melhor que o Mina, que não é tão alto e não é tão forte. Quem? Pedro Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil. Os três melhores do Brasil. É o melhor zagueiro Jeromel, do Brasil. Mas aí foram que é bom. Mas vocês estão misturando... Muito bom. Vocês, é muito bom. Vocês estão... Pablo e Jeromel. São os três melhores. Vocês estão misturando tudo. Que nós, nenhum desses... Mas não foi isso que o RG falou, gente. Nenhum desses que vocês estão citando faz o que o Mina faz, que é o que o Luiz Pereira fazia, gente. Vocês não entenderam. Era pegar a bola e ir até a área do adversário. Vocês não entenderam o que o RG quis dizer. Não entenderam. O que o RG quis dizer, se ele joga no estilo parecido, não tem nada de fato. É igual ao Luiz Pereira. Estilo parecido com o Luiz Pereira é uma coisa. Ser o Luiz Pereira é outra coisa. O que acontece, o Luiz Pereira se aventurava no ataque muitas vezes e fazia os seus gols. É o que o Luiz Pereira tenta. Mas não tem que se aventurar em ataque. Mas, mano, eu sei que não, mas ele faz. Gente, ele faz. O Mina tem tudo pra ser jogador. Mas não dá pra colocar, gente, não dá pra colocar na mesma frase. Mas não fui eu, foi o RG que falou. Mas ele não tá comparando. Não é comparar, gente. Mas não é comparação. É estilo. Gente, que estilo o Mina tem do Luiz Pereira. Então tá, tô te falando de novo. O Luiz Pereira se aventurava no ataque. O Mina também se aventura. Não é um estilo parecido? Não. Mira e Luiz Pereira, não dá. Ah, não é isso, não estamos comparando o Luiz Pereira. O Luiz Pereira é 580 mil vezes maior. Não alimente os animais. Moricone, eu entendi isso falando, Daqui a pouco não a RG é comparação. Vai comparar. Daqui a pouco o RG vai falar assim: você não acha que o Dicá bate falta igual o Messi? Pô, eles não parecem um pouco? Ah, o Dicá bate falta igual Messi. Coisa pesada, mano. Deve ser craque já. Ô, Moricone... Não, é diferente, mano. Por exemplo, você viu aí, ontem... o Rudy não vale nada. Ontem lá o Flamengo saiu. Flamengo caiu. Caiu na Libertadores, né? E em tese um time forte que sai, né? Quem mais você acha, quem mais aí você acha que serão os grandes problemas do Palmeiras a enfrentar? Por exemplo, é São Lourenço, é o Galo. Quem que você acha que são os times que o Palmeiras pode ter problema? O Atlético Mineiro e... Atlético e São Lourenço? Existe o L na gramática. Olha, Sombra, tem alguns times aí encardidos, né? Você não pode descartar o Grêmio, você não pode descartar o Atlético Mineiro. E o Bairro, hein, Domênio? Que agora, é? Você não pode, descartar alguns times argentinos. Segundo gol bonito. O River Plate, ele tem 10 pontos com 4 jogos, hein? O São Lourenço, Domênio. O São Lourenço, ele veio numa pegada que ele tava assim, ó, tá fora. E aí, de repente, ele veio e terminou líder do grupo. Eu lembro que o River saiu na última posição. Pegou a 16ª vaga e foi campeão aquele ano. Então, assim, você nunca pode descartar time argentino de Libertadores da América. Não acredito em nenhum time do Uruguai. Sei lá, não acredito em alguns outros times aí, porque o Atlético Nacional tá mal também, precisa ganhar 2 jogos aí. Se perder, tá fora hoje, não é isso aí, Gê? se perdeu de fato, tá fora. Então, assim, não acredito no Botafogo, apesar que eu acho que vai classificar. Acredito no Tobias. Não acredito em Chapecoense, que vai se classificar também, na minha opinião. Inclusive, o Palmeiras pode pegar ela na segunda fase, hein? Ô, Domênico, não acredito. Hoje é Nacional e Botafogo. Ah, não, né? Tem o negócio do Luiz Otávio lá na Comebol. Então, mas vamos supor que não aconteça nada, Breno, que eu acho que eu acho que vai acontecer. Deveria. Vão tirar a Chapecoense. Eu também acho, mas acho, um absurdo. Acho um absurdo. Mas tudo bem, se tirarem a Chape, se não tirarem a Chape, não acredito que a Chape chegue e ganhe. Você não seria a favor de também o Palmeiras sair da Libertadores se tirarem a Chape? Ah, eu acho. Evidente, tinha que sair. Você não acha que o Palmeiras tinha que sair também? O Palmeiras, eu sou solidário à Chapecoense. Desde que todos sejam solidários também. Não adianta o Palmeiras sair da Libertadores. E aí o Atlético sai, aí o Atlético fica, o Santos fica. Sempre tem o primeiro. É. Mas o primeiro, às vezes, a dar o passo, Domênico, é o líder que leva os outros a darem o passo. E quando o Palmeiras estava para acontecer aí, vocês falaram isso aqui também, não? Alguém levantou essa hipótese? Não, isso só foi eu, debatido, né? Ontem. Ah, só eu que levantei aqui? Não, mas você é a favor ou contra? Mas favor, aqui ninguém, contra. Ninguém... Eu sou a favor. Então você, se você prejudica, se eu sou o presidente do Palmeiras, sim. Se você está prejudicando o time brasileiro, porque assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu sou a favor, sim, por que não? Sou a favor, sim. Ué, independente de outros. Porque assim, e também precisa ver, Sombra, aí é que tá. O negócio da Chape é diferente do esquema que aconteceu. Sacanagem, sacanagem, Domênico. Não. Não, sacanagem, sacanagem, regulamento é regulamento, é isso? É. Então você vem me falar que a Portuguesa... E um peixe é um peixe. Não, a Portuguesa então foi prejudicada porque foi sacanagem? Foi sacanagem. Mas não estava no regulamento que colocou um jogador? Ah, não, a Portuguesa pôs o jogador? É. Ela colocou o jogador irregular. Irregular? Se você for pegar a gravação, eu acho que a Portuguesa foi punida corretamente. E se a Chape for punida corretamente porque escalou um jogador irregular? E aí? Porque é incorreto, porque não foi feita uma informação oficial. Falaram que eu informaram lá não sei quantos minutos antes. Tudo bem que eu acho errado pra caramba. Isso não é jeito de se informar a suspensão. Também acho que se, não. Se agora, olha, vamos supor, se o Palmeiras fosse jogar hoje às 9 da noite e agora à tarde, às 5 da tarde, saísse a punição do jogador... Ele poderia jogar hoje à noite. Então, mas você falou uma coisa, mínimo, né, você, Domênico, falou uma coisa pertinente. Claro. Conhecendo a Conmebol, conhecendo que eles gostam de prejudicar times brasileiros, se você me fala, você é Conmebol e você fala pra mim, esse jogador aí parece que não pode jogar. 5 minutos antes de entrar, ou tá lá já emparelhado pra jogar lá, e você me fala isso, eu tiro o jogador. Eu não ponho o jogador. Não ter problema. Eu também tiraria. Certo, EG? Porque você não pode, você tem que minimizar o máximo de problemas. Mas só um minuto, avisar também. No dia acho errado, Bejane. Acho errado. É sacanagem. Então, sacanagem. Porque o cara treina. O método é totalmente errado. O método tem que ser feito uma informação. O cara treinou com o jogador viajou, o time tá preparado pra jogar com aquele cara. Aí vai chegar na hora ali, avisar, o cara não pode jogar. E vocês acham que vai acontecer o quê? Eu acho. Eles vão punir a Chape? Eu acho que a Chapecoense vai se ferrar. Eu também acho. Mas vocês acham? Porque todos os clubes brasileiros se ferram. A não ser que aconteça um milagre. A Chape tem um apelo diferente, eu acho, né? A Conmebol é maldita, mas... Também por causa do que aconteceu no passado? Presidente da Chapecoense, sempre maldito, Ale. Presidente da Chapecoense, semana passada, pediu que não quer que seja tratado de coitadinho, não. Não, mas não é coitadinho, ele tem a razão. A razão, a lei tá do lado dele. É só a única coisa que não, a gente tá... O Domênico, acho que não. Não, ele não deveria ter jogado, se avisaram. Eu sou a favor de minimizar a não, coisa. Mas ele falou que acha que não deveria jogar, acho que não deveria. Se avisaram, porque ele acha que é o seguinte... Vão ferrar. O meio usado foi ilegal, mas ele acha que no fim das contas não vão seguir a legislação e vão punir a Chapecoense. Então, por precaução, não deveria nem ter jogado. Isso, eu acho que por precaução, porque você já tem aí... Já sabe que é maldita, né? Ah, velho, você vai confiar? Olha, dirigente exemplo, da Conmebol, Sombra, eu não deixaria os meus cachorros tomando conta. O cachorro... O Domênico, o Sombra, o cara... Olha aqui, qualquer coisa. Então, por exemplo, sozinho, o cara tem um cachorro... Tá, que, o cachorro que morde todo mundo. Mas aí o dono RG, dele vira pra ele... O cara vira pra ele, pra você, Sombra, e fala assim, Cachorro não, motor de gurgel. Ele mordia, agora não morde mais. Pode passar a mão. E aí, o que você faz? Passa a mão. Não. É, tem que confiar nas pessoas. Velho, eu tô falando pra você. Então, assim, você conhece a história do... Hein, Alê? Você conhece a história do escorpião com o sapo? Não tenho oportunidade. O saco? Sapo. Ah. Vai essa fábula? Não, gostaria. Então, por favor, o escorpião queria, o escorpião queria atravessar o lago. Depois falou de mim. Calma, é verdade, calma, mas então vocês estão zoando, mas é sério. Conta a história, hein, Bonito. Deixa ele contar a porra da fábula. Fábula é a seguinte, o sapo queria atravessar... O sapo não, o escorpião queria atravessar o rio, mas não sabia nadar. E o sapo sabe nadar. Certo. O escorpião virou pro sapo e falou assim, me leva do outro lado lá, vai, me ajuda aí. O sapo falou assim, você tá louco, vou levar você, você me mata, me dá uma ferroada aí, eu morro, você tá maluco. Depois você me leva e me come, sei lá o quê. Falou assim, não, mano, você vai me ajudar, você me ajuda, eu te ajudo. Me ajuda a te ajudar. É nóis. O sapo confiou, né? Falou, bom, vou ajudar o cara porque... Me ajuda que eu te ajudo. Sobe aí nas costas, subiu nas costas, chegou no meio do rio, tomou uma fisgada numa. Uma ferroada. Uma picada do escorpião. Ah. Ele falou, porra, agora nós dois vamos morrer aqui no lago. Ele falou, me desculpa, mas faz parte da minha índole. Nossa. Que bela, olha que bela, que bela história. Não, mas não é, a índole ruim é índole ruim, meu amigo. Se a Comembol tem a índole ruim, você vai acreditar. Acabou de cair uma gota do meu olho. Ô, Titi, essa é boa, usar, né? Pode usar. Gente, o Morricone disse que tá com feijão no fogo, ou melhor, na moca, tá com espaguete. Espaguete. Agora, sobre, só concluindo aqui, o Moricão, o Moriçoca. Moriçoca, eu acho o seguinte. Eu acho que devia juntar Atlético, Chapecoense, Paranaense, Palmeiras. Deveria se retirar, que é um absurdo o que estão fazendo. Ah, o Santos não, deixa o Santos quieto. Então, devia sair mesmo, deixa só o Santos representar, né? Ué, ninguém assiste mesmo, né, RG? Figura. Se o River se solidariza também, sai também, né? É, podia sair todo mundo. Vocês não acham, não? Morricone? Sim. Acho que você tem que calar sua boca. Isso por acaso... Você paulado. Teria algum parentesco com aquele maestro italiano, Ennio Morricone? Ah, teve uns tios que falou que era um parente, sim, mas pouco distante. Ennio Morricone que fez altas trilhas sonoras de grandes filmes. Pô, aquele filme da Cláudia Cardinale. Ou era cor-de-rosa, né, dele? Eu, se eu não me engano, era. Não, é o Ennio Mancini. Ennio Mancini. Mas um dos filmes mais bonitos que... Era Uma Vez na América dele, não é? Não sei, eu sei que o da Cláudia Cardinale... Inclusive, ele ganhou... O Oscar agora em 2016 e o Globo de Ouro pela trilha sonora de Os Oito Odiados, do Quentin Tarantino. É bom esse filme, hein? Ele já fez o arranjo de mais de 500 filmes, cara. Caraca. Mas ele já trabalhou com a musa barra deusa Márcia Imperator, que é isso que consagra o ator. Tá te mandando WhatsApp, né, Lê? Ah, Márcia... trabalhou com o filho de Márcia Imperatore. Ah, então ele tá consagrado, você tem razão. Márcia Imperatore, consagrou-se. Imperatore. Então tá bom, ô Morricone... Sim. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Já posso mandar um abraço pros amigos? Pode. Vou mandar rapidinho aí pros amigos lá do Bradesco, Cidade de Deus, Felipe, toda a galera lá, o Kleber, que é um amigo também corintiano, tem o Carlão, Carlos, Ederson. Aqui da Moca. Kleber, já digo. Corintiano, muito Leverson. Amigo meu, é o Dano. Não sei se vocês conhecem o Dano, gente boa. Ah, o Dano. Isso. Ele fica sempre o Dano aí pela mão. Sensacional. Hein? Às vezes ele causa o Dano e prejuízo. O Ale faz as duas semanas no bar do titular do Marcão lá também, que é um grande amigo. Verdade, o do Nelsinho lá, do pessoal do bar titular. Olá. Eu sou o Ale. E promoção, não tem uma promoção, eu sei que Bridge hoje não rolou, mas... Não promoção, sei, da bicha. Manda aí. Manda as frases. Tem que falar o slogan. Dá uma dica do McDonald's aí. McDonald's? Todo dia, dia... Todo dia é dia de McDonald's. Não, todo dia. É dia de... Quando dois times grandes se enfrentam, é dia de... Clássico onde? Clássico no McDonald's. Aê, Morricone, beleza? Boa, Morricone. Você ganhou um par de vouchers na Mac Oferta McDonald's. E você sabe aí a brincadeira da Bozano pra ganhar um desodorante Extreme? Bozano, duas vezes mais. Não, duas não. Duas? Né? Duas é pro resto. Se informar. Só Bozano me garante três. Três vezes maior. Mais. O quê? O que o Mina dá no Palmeiras? O Mina? É. O que ele dá? Proteção, porra. Cuidado, sombra. O Kevin Encoster em O Guarda-Costas. Quem? Solé, Kevin Encoster. Quem, Ale? Kevin Costa. Kevin. Olha, parabéns, o Bota sensacional. O Ale, ele falou pra mim que era bilíngue. Sombra. Ele sabe português e a língua do P. É o máximo que sabe o Ale. Eu vi esse filme. É Arnold Schwarzenegger. Bom, só bonusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. É isso aí, não, fala você. Você ganhou, Sombra. Você ganhou o prêmio. Sombra! O Sombra ganhou! Proteção e diversão. Isso! Ganhou o kit exclusivo do Desodorante Extreme. Você tem 3 dias úteis pra retirar. Boa! Os 2 prêmios aqui na Energia, tá bom? Tá joia, valeu. E o bom que valeu, foi rápido, cara, né? Obrigado. Ô, Sombra. Diga, mano. Posso passar uma informação rapidinha aqui? Manda aí, mano. Caiu. Agradecer aqui, não. Infelizmente ainda não. Mas agradecer o Pelinho aqui que passou aqui a informação. Tá aqui naquele blog do Lance, o De Prima. Ó, o título é o seguinte: complicou. Comembol enviou a punição de zagueiro da Chape em 10 de maio. Aí o corpo da matéria fala o seguinte, ó. O prognóstico pro futuro da Chapecoense na Libertadores não é animador. A De Prima apurou que a Comembol enviou no dia 10 de maio o comunicado sobre a suspensão do zagueiro Luiz Otávio por 3 partidas. CBF e Federação Catarinense, por exemplo, estavam notificadas sobre a decisão do Tribunal Disciplinar. A informação da punição é enviada por e-mail às partes envolvidas, inclusive clubes. A CBF reforçou o comunicado, repassando no mesmo 10 de maio a Federação Catarinense para que notificasse o clube. O grande mistério que ainda será apurado internamente é o motivo do desconhecimento do gancho por parte dos dirigentes catarinenses. Diante disso, torna-se improvável que a Chape não seja punida com a perda dos pontos conquistados diante do Lanús. E o cara ainda fez o gol, né? 10 de maio, aí complicou, aí não tem como defender. Aí não tem defesa. Aí batom na cueca, né? Ela tomou no Lanús. É, aí literalmente. Aí gravou pedindo 2 milhões. Aí ferrou. Porque aconteceu a mesma coisa com a Portuguesa, Sombra, que o tribunal alega que notificou o advogado alega que notificou a Portuguesa alega que não foi notificada pelo advogado, que no final das contas a Portuguesa caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois foi para C, D, e depois na D. É, agora com a Chapecoense sendo talvez vítima do mesmo caso, é complicado, né, velho? Mas isso facilitaria muito, independentemente da Conmebol ter notificado via e-mail os clubes, faz uma porra de um site, porra, como se fosse fácil, um diário, né, oficial, e publica ali. Basta o clube ter interesse, mano, e acessar e ver. Mas você não acha que, por exemplo, Sombra e meus amigos aqui, todos que estão aqui, mas isso é tudo, é tão simples, velho. Antes de começar o jogo, RG, não tem a porra do quarto árbitro ali? Tem. Olha, analisa, esse aqui tá apto pra jogar, já avisa, não pode jogar, aí não vai jogar, aí acabou. Mas ontem avisaram. Porra, não, mas não. Avisaram. Avisaram ontem. Não, pera. A Conmebol avisou. No campo. É que foi o primeiro aviso. Você avisou. Pra Chapecoense. Chapecoense tá falando que foi avisou, o primeiro sabe? Aviso, né? É, a Chapecoense alega que foi avisada no momento. A Chapecoense alega que foi avisada ontem no campo. Mas e... se eles foram notificados em 10 de maio... Se isso fosse uma coisa já... É porque isso nunca aconteceu, né? Agora, eu nunca vi ninguém avisar agora, no campo. Só a sua fábula lá da índole, etc. Foi tudo pro Beleléu, porque a Conmebol foi de boa índole. Mas eu avisou que no tivesse... dia 10 de maio. Então, mas a mania do Domênico não, de acusar, pera. Você respeita tudo. O Domênico acusar o Cássio. O Domênico acusar o Cássio. Tá exaltada hoje, calma, menina. Vocês que... Cala tua boca aí, ó. Juiz. Cala tua boca, grosseira. Fica piano aí. Sua burra. Você é uma burra. Você é tua mãe. Sua burra. A mãe que te pôs no mundo. Quero dizer pra vocês o seguinte, não é eu que falei aqui, vocês falaram pra mim aqui pra contar a história, porque falaram que a Conmebol é do mal. Quem que fez aqui o... Eu falei o teatro, então pronto, então a fábula veio por causa disso, ué. Conmebol é do mal, então assume aí, ó. Mas vocês precipitou na assume avaliação aí. Precipitei o Cátio. aqui eu nunca me precipito, só me precipito dizendo o seguinte, meu amigo, atenção, você que é palmeirense, ouve todos os dias, olha só, tá sabendo, vovó? Qual? Bridgestone. Tá com uma promoção exclusiva. Vai dar par de ingresso pra assistir o Verdão jogar aí pela Conmebol Libertadores Bridgestone, que vai ser agora, quarta-feira. Próxima quarta já é o Palmeiras e Tucumã, hein? Turcumano, né? Olha que promoção espetacular, RG. Diga. Ficou melhor ainda pra esse final de semana. Só nesse final de semana. Sim. Quem comprar 2 pneus. 2? É um par de pneus. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, domingo, comprou 2 pneus. Sim. Vai ganhar um par de ingressos pro jogo contra o Atlético Tucumã que acontece na quarta, dia 24, hein? Aí sim. Olha que legal, corre agora pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo, aproveite sexta, sábado, domingo, comprou dois pneus, ganha um par de ingressos. Boa. Mas lembrando, ingressos são limitados, são pouquíssimos pares disponíveis, eles vão terminar, hein? Acesse www.torcidabridgestone.com.br. torcidabridgestone.com.br, você conhece muito mais. Te mandar um abraço pro Bruno Ranieri, meu amigo aí, que tá arrumando os nossos ingressos também aí todos os dias, ouve o estádio. Obrigado, Brunão, amanhã tem mais, hein? Mano, diga. Agora é a hora que você me pergunta o dia. Oi, agora. De alegria, todo mundo, vai. Vamos sorrir e cantar. E da vida, e da vida. Da vida não se leva nada. Então vamos fazer o quê? Vai. Vamos sorrir e cantar. Agora, vai. Lá, lá, lá, lá. Oi. Lá, lá, lá, lá. Oi. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi. E o mano vem aí. Oi. Lá, lá, lá, lá. Vai sentar, mano. Agora, esse programa é demais, hein? Porque a gente tá cantando essa música e não é qualquer programa. Só nós temos o Décio Pitinini como produtor. Décio Pitinini lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pitinini, só nós cantando essa música também, porque o Silvio Santos também não canta mais. Não pode. O Mota tá igualzinho de César mesmo, hein, Mota? Mas por falar em sorrir, eu sorrio bastante quando eu passo na frente do McDonald's. Inclusive, que dia que é hoje, hein, galera? Hoje? Quinta. Mano. Quintinha. Ah, quinta-feira. Quinta-feira é dia do Cheddar McMelt. Ó, Cheddar McMelt. Hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. É top demais! Tudo isso por apenas R$8. Se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90. No sábado tem novidade, hein? No sábado tem o triplo cheeseburger. E no domingo é dia de crispy bacon. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's, hein? Amanhã é dia de quarteirão! É, e olha, em breve vem uma promoção muito legal aí do McDonald's, hein? Em dias, teremos uma promoção muito bacana do McDonald's. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. A Domênica nega, mas todo mundo sabe que ele, Aguinaldinho, tem um caso de verdade. E aí, galera do estádio, meu nome é Eduardo, sou aqui da Vila Prudente, Zona Leste. É, Sombra, nosso tricolor, hein? Acho que esse ano já era. Um abraço a todos aí. Vocês são sensacionais. E claro, né? Não pode faltar. Chupa, mano. Pode faltar. Chupa, mano. Morder seu pai no bumbum, vai. Mais mensagens no WhatsApp. Fala, galera do estádio. Boa noite. Meu nome é Everton, corintiano. Falo aqui da freguesia do Ó. Queria fazer uma pergunta aí pro mano. Fala pro aí. Benjinha. O que eles acham aí dessa notícia que tá veiculando da troca do jogador do Flamengo, Manco Edio, pelo Walter, nosso goleiro top. Um abraço, vocês são demais, hein? Forte abraço. Olha, eu gostaria do Manco Edio, cara. Eu gosto do futebol do cara, mesmo ele não tendo muitas chances no Flamengo. E quando solicitado não jogou bem, mas eu acho que valeria a aposta no Coringão, sim. Eu não daria o Cássio nesse rolo, não. É o Walter, né? É, perdão, o Walter. Mas, mano, é um banco pelo outro, porque, né, mano? Não, mas é que tá, ô Vieira. Uma coisa é você colocar um goleiro aí que tem o patamar do titular, que é o caso do Walter na transação. Eu não colocaria mesmo, porque por mais que eu deposite também muita confiança e fé no Kaique e no Matheus Vidotto, que são os goleiros aí que também estão ali junto com os profissionais, mas na boa, cara, eu acho que hoje o Walter, ele é fundamental, porque se você tira o Cássio do gol do Corinthians e coloca o Walter... Você substitui a altura. É igual o Palmeiras lá, o Fernando Praz, quando sai, tem que jogar o Jailson. A mesma pegada. Você mantém o mesmo patamar. O mesmo nível. E você, Narigudo, trocaria? Eu não faria esse rolo, não, cara. Amanhã, na abertura do horário comercial. Falando sério, Benjamin? Pô. Sério? Mas o Mancuejo vai ser banco do Corinthians. Quem falou? Ah, cara, Rodriguinho e Jadson. Ué, se o Mancuejo vai ser banco, então troca um banco por outro. Por isso que eu tô falando. Sim, é, mas um banco, o Corinthians tem. O Corinthians tá preparando uma safra, então os moleques bons lá. O Walter tem idade, precisa jogar, vai pro Flamengo. Mancuejo, se vier, pode vir. É bom jogador. Também, é bom jogador. É. Flamengo, você tá falando como torcedor do Flamengo ou do Corinthians? Não, pra mim é uma troca boa pros dois. Não, pra mim, eu sou corintiano, mas a troca é boa pros dois. O Mancuede não joga no Flamengo. E o Walter não joga no Corinthians. Ué. Você falou que o Corinthians, ô Vieira. Ué. Você aí que todo mundo sabe, mora na Moca, né? Sim, sim. É, e que morde. Falou que o... Morde. E suga. Suga. E se lambuza. Tem Jadson e Rodriguinho. Jadson e Rodriguinho. Depois ele se empapuça. E, mas e na ocasião de contusão? Assim, pra fazer elenco. É. O Mancuejo, pela bola que ele joga, Sombra, não era pra ele ser banco hoje do Flamengo. Eu trocaria. Mesmo entendendo que o Walter é muito bom goleiro, muito bom mesmo. Você tem aí três clubes que tem... Ah, mas só Mancuede ou Alê, não é pouco pelo Walter? Tem que ser Mancuede e Diego. Peraí, você tá falando aqui. Nossa, aí beleza. Aí, e outra, você sabe que sério, você tá vendo? Você tá vendo dá, só no dá. Corinthians. Mas o seguinte, o Walter tá indo pro Flamengo, caso vá, ele nem garantia de titular. Ah, ele vai é. Ser titular, vai ser titular. Mas o Muralha tá sendo Muralha contestado. Tem muito contestado. O Muralha... Muralha tá sendo contestado. Muralha tem feito uma defesa importante ontem. E ele fez um bom campeonato brasileiro do ano passado, Muralha. Sim. Mas o Walter é mais goleiro. Ele falhou no segundo gol ontem, não falou? Ele é o barulhinho, né? E o Mancu, ele vem para o Corinthians para ser titular, infelizmente para mim, no lugar do Mito Romero. Mancu? É, ele joga no lugar jogou do, pelo lado do muito do Romero. Você acha que ele ia deslocar o Rodriguinho de repente por aquela ala? Desloca qualquer um, mas tira o Romero. Mano, que é isso, vamos lá. Mano? É o famoso pelo lado. Recalque do seu Alexandre. Recalque, recalque. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Cadê o pescoço do Motinha? Eu não consigo encontrar. Não consegue usar gravata, olha aí. Nem consegue usar colar. Oh, rapaziada, um abraço, Rodrigo, São Paulo. Os ouvintes. Esses ouvintes da estádio são os melhores. Ô, Bota, chupa essa. Inclusive, vai ter que me aceitar que eu vou ganhar de W.O. isso aí, hein? O que foi esse pescoço? Que faz, hein? Ah, é. Deixa eu dar uma dica legal pra você. Você que, de repente, quer comemorar o seu aniversário com os amigos, né? Tem um lugar bem bacana, um clube legal em São Paulo pra você fazer a sua festa de aniversário, tá? É a Overnight. Overnight Vila Olímpia, fica ali na rua Gomes de Carvalho. Então você que quer realizar aí a sua festa de aniversário, muitas vezes não quer fazer festa em casa, é né? Legal, já fui algumas vezes, hein? Você já foi várias já. Vezes, pelo que eu saiba. É, eu chamo Sombra na madrugada, é muito legal lá. Exatamente. Então, quem você chama o Sombra na madrugada? Eu não trabalho lá, não. Sim, mas a primeira vez, na madruga, pra falar com o Edu, eu te liguei. Pô. Ah, você pediu contato. Não, assim. Ó, então, Overnight Vila Olímpia é um lugar bacana pra você comemorar o seu aniversário, pra você levar os seus amigos. Ah, quero levar 6, tem um espaço pra você. Quero levar 100, tem espaço pra você também. É só combinar, tá bom? Muito bacana. Então, você que quer fazer a sua festa de aniversário, quer celebrar essa data importante com seus amigos, entre em contato com a Overnight. Acesse o site Overnight Vila Olímpia, overnightvilaolimpia.com.br ou através do telefone 3582-3637. 3582-3637, tá bom? E tem bolo, e tem champanhe. Tem tudo que você imaginar. Ah, você faz aniversário. Você não quer pagar porque você faz aniversário? Ah, beleza. Conversa lá com eles que você vai gostar, tá bom? overnightvilaolimpia.com.br. Esse é o Estádio 97. Ah, uma informação rápida do São Paulo. Talvez não sei se tão importante, mas o Morato fez a cirurgia e só volta a jogar o ano que vem. Morato! Menino, se deu mal, né? Coitado. Mal chegou. Tá azar, indo bem, né? Fez uma partida lá contra o Cruzeiro. Deu azar. O São Paulo tem dado umas zicas dessa, né? Quem foi aquele que chegou? Que azar, o Negreba. Lembra o São Paulo trouxe o Negueba? Mas o Negueba aconteceu a mesma coisa com o Grêmio, viu? Bem. Não, mas o Negueba acho que no treino se quebrou. É. E o Negueba com mais o Grêmio também. A maioria do São Paulo se machucou. Pô, veio e se machucou. A maioria aí, pô, se você pegar. Tudo machucado, não sei o que acontece. Esse cara tá machucado porque eles se machucaram, né? É, de alguma maneira. Hoje está na maldade com o RG. Não, não, não porrada no velho, cara. Você tá no veneno. Agora não foi maldade, o RG falou, não sei o que acontece. Eles devem ter se machucado porque estão machucados. Tá certo. E como que eles se machucaram? E como que eles se machucaram? Jogando, né? Não. No treino. Não, aí tá vendo? Então, e treino o quê? Ah, jogando. Mas jogando no treino. Você acha que foi o quê? Pulando corda. Treino ele poderia estar fazendo exercício, Benjamin. Não necessariamente jogando. Ah, vai te catar. Tá bom, RG. Quem que se machuca no treino? O Domênico, quando você faz aqueles exercícios de flexão. Quando você faz aqueles exercícios de agachamento, por exemplo, corre risco de se contundir. Agachamento. Ô, Domênico, às vezes quando você a faz o agachamento e fazer... dá aquela mastigada, olha, como que você faz? Nossa, você tem que falar por você, né? A chance... Não, jeito, a chance que eu tenho de fazer esse troço... Ele faz, o que você quer que eu faça? Não, a chance de eu fazer isso... É zero. A Domênica faz agachamento com calça jeans. A chance é a mesma... Ela até o chão. A chance é a mesma de eu ser o Papa. Ah, você tá malhando glúteos, ô Dodô? Tô com a véia. Ah! É, mas não pode? Aí, Domênico. Por que, Domênico? Não pode, mano? Marmita do Aguinaldinho. Por quê? Toma um cartão amarelo aí pra você. Eu não posso, RG, malhar com a véia? Tá vendo? Eu não malho, não. Não, mas malha com a véia, vendo lá o jogo da Champions. Ah, sim, com certeza. Aí é legal. Aí sim. Vai vendo o jogo, vai malhando, vai vendo o jogo. É, meus amigos, olha só, o confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo tá definido, hein? Isso mesmo, a Juve, a senhora do Daniel Alves e o Real Madrid do Cristiano Ronaldo vão se enfrentar. Grande final da Champions League em Cardiff no dia 3 de junho, meus amigos, tá chegando, hein? E só tem um lugar pra você assistir essa partida, no canal Eimax do Esporte Interativo. O quê? Você ainda não tem os canais Eimax? Então não vai ficar aí marcando não, né? Ligue já no 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo, ou você vai perder essa, hein? Champions League nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. É Esporte Interativo, hein? Vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Oferecimento da Exeg, formando o melhor em você. E também no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Toca, Asdrubal! Asdrubal! Chupa que é legal! Asdrubal! Chupa, Domênico! Mundial! É meu amigo, pô! Chupa, Dodô! Sou seu amigo, mas a música é boa. É hit, é hit. Não larga do Bilal! É hit, Dodô! Ele gosta, ele ri. Você tá indo. Ah, você tava rindo, Domênico. O RG tá deitado em você agora. Deitou em você agora. RG, por essa eu não esperava. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. E o quê? Em toda noite, no meu quarto, só tá você. Que isso? Tá quebrando... Que isso? Que isso? É o Vieira, né? Quebrando tudo. O celular do Ale. O Vieira, alô? Que todo mundo sabe, mora alô na Moca. Fala. Lucas. Ô, Lucas, tudo bom? Tudo bom, Dodô. Consegui, baralho. Consegui. Truco. Lucas, Lucas do quê? Caraca, tô tentando calma. Calma. Boa. 3 dias só? Pra caramba, meu. Mas quando deu 3 dias? Meu. Desculpa aí, cara, mas tô muito emocionado. Não fica não. Calma. Não precisa. Você tá tentando há quantos dias? Cara, desde segunda... Mas depois do programa eu tô tentando. Eu tô tentando faz tempo. RG, avisa ele que depois das 8 não adianta tentar. Não, cara, mas eu tô aqui, ó, no meu trabalho tentando. Eu também tô tentando. Boa, velhinho. Mas é Lucas do quê, hein? Lucas Oliveira. Que mais? Lucas Oliveira. Mas que mais? Ponto. Tudo junto. Tudo junto. É. Então tá bom. E quantos anos? 3.2. RG? Sim. 3.2. Mas hoje. O nome dele é curtinho assim? Curtinho. Ô, Lucas, meu. Sensacional. Sensacional. Economia de vida. 5.5? Ó, puxador, porra. 5 é pouco, pô. Tá louco. Tá contra você aí, Angie. Faz parte, né, cara? Faz parte, né? Bairro, qual o bairro? Jardim Henriqueta. Puta, lembra da Henriqueta Brieba? Ela era mó barato, né? Henriqueta. Mas olha, amigão, o Jardim Henriqueta é a primeira vez que liga aqui. É, nunca ligaram? Não, nunca ligaram, não. Caramba. E aí? É isso. Deixou o microfone do Benjamin aí? Abre aí, sombra. Se é o que eu conheço, é Zona Sul. Zona Sul. É isso? Ei, amigão. Então, amigão, você pegar o cotovelo, você cai no tabuão. Ai. É isso aí, Benjamin. Você é melhor que o ex. Então tá bom, meu velho. E o time, hein? Verdão, é o futuro campeão. Futuro. É nóis. Já é campeão e vai virar campeão de novo. É nóis. Ô, velho, você assistiu o jogo ontem? Assisti, Dodô. O que você achou do jogo ontem? Dodô, achei que o time já tá ganhando uma cara, o time já tá com uma filosofia, já está adquirindo uma filosofia. Parece que está entrando no trilho. Rapaz, o Cuca está colocando o time de volta aí, né? Tá, Dudu. Tô animado. Animado? Tô animado. Ô, Lucas... Quem que você... Fala, Sombra. Não, diga, Domingo. Pode dizer. Quem que você teme aí na Libertadores? Temer, ah, boa. Os brasileiros, Dudu. Treme. Para de falar bobagem, ô trouxa. Temer. Toma conta do teu time aí, ô Mané. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada aqui, ô. Ele falou Temer. Diga, Lucas. Então, falou, os times brasileiros, o Santos, eu fico um pouco com o pé atrás. Ah, é, Regão. Chupa. Não, fica tremendo mesmo. Cala a boca aí. Seu trouxa. Cala a boca. Deixa ele falar. Pô, deixa o cara falar, porra. Você ficou secando ontem, né? Fala a verdade. Fala, meu velho. Eu não tô falando que o Santos é melhor, não. Vai perder, mas é um time que... É um calcanhar. Não, você teme, é isso que eu tô vendo. Tá gaguejando e é tudo. É aquele time que... É de emoção, Azedão. É o time que você não quer pegar, vamos supor, vai. Eu não quero pegar. Quem mais? Cara, é... O Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro, eu acho que é time brasileiro, eu acho que... Times brasileiros. Que River, River Plate do... Ah, Região, vou dizer pra você. Que jogo do Atlético Paranaense, hein, velho? Porra, velho. Caraca, agora, times River e São Lourenço podem ser uns jogos mais embaçados. Pode. O único time estrangeiro que tá botando um pouco de medo na galera é o River, né? Ah, mas o São Lourenço é encardido, né? O River, mano? Ó, o Barcelona de Guayaquil também, ó, o que tá no grupo do Botafogo aí também tá invicto. Eles estão bem. Tem que tomar um cuidado aí, velho. Às vezes a gente fica só o River e o Barcelona de Guayaquil. Ô Lucas, hoje eu tive a oportunidade de almoçar com o Domênico no McDonald's aqui pertinho da rádio. É. E ele falava, a discussão dele não era quem podia pôr medo na Libertadores. Ele já falava em termos de enfrentar Juve ou Real Madrid e que ele prefere a Juve. Ah, eu também prefiro a Juve. Domênico. Olha, os flamenguistas estão falando que já estão providenciando passagem. Não, não fala isso, olha pra mim, você fala isso pro Domênico. Aonde? E você também é que nem o Domênico? Prefere enfrentar Juve do que Real? É que é assim, se passar pela Libertadores, já era. Pode vir Juve, pode vir Real, pode vir os dois juntos. Que é nóis, Dodô! É nóis, é isso aí! Ué. Esse cara é sensacional! Pode ir, o Manchester. Ele merece um cala a boca, o Manchester, aí, cala sua souber. Boca, porra! O Manchester, Manchester não tá, ô Mané. Dodô, não liga pra esse idiota! Ah, é um idiota, viu? Eu não aguento olhar pra cara desse trouxa, juro. Fala, meu! Cara, será que tem ingresso pra mim aí, velho? Rolou, mas eu falei aqui no começo do programa, você tava ouvindo, o né? O cara senta na beira da lagoa, vai jogando migalhinha. Não. Olha aqui, o Bruno Ranieri lá da Bridgestone, não, eu não consegui falar com ele. Hoje não consegui ingressos. Ele tá incomunicável. É, hoje tá difícil, mas amanhã vamos ver se a gente descola aí, tá bom? Mas vai que eu ligo amanhã de novo. É, amanhã você tem que ligar. Aí, tá vendo? Mas tá fica certo. Ouvindo o programa que no começo eu falo se vai ter ou não vai ter, tá bom? Não, Dodô, mas tendo ou não tendo, cara, é sensacional falar com você. Tendo ou não tendo, é isso aí. Boa, velho. Que legal. Ô, Sombra. Oi. Cara, eu admiro você muito. Obrigado. Cara, parabéns por tudo que vocês construíram aí, ó. É uma equipe, Ô, Benjamin. Oi. Você também é um cara sensacional, tá? Muito obrigado. É melhor que o Waze mesmo. Dodô. Dodô, opa. E mano, tá no mesmo patamar. Os imparciais. Muito obrigado, valeu. Fala, Belinho. Sensacional você também, ó. Adoro seus trocadilhos. Obrigado. Tô muito risado com as suas piadas. Viu? Mas você tá elogiando todo mundo, não era melhor falar que todo mundo é legal? Alguém não tem que prestar aqui. E o Mota também, coitado. Dá um tempo pro Mota aí, Benjamin. Aí, tá vendo? Pronto. Não, agora elogiou até o Mota, é brincadeira. Ah, também, ó. Essa semana eu tô bem. Critica pelo menos um, pô. Essa semana eu tô em paz. Pô, e avisa aí na tua casa, o Vieira mora na Moca, viu? Ah, é? Avisa aí todo mundo, viu, meu? Não, mas eu, vendido, até velho. Hoje eu não sei se o Vieira é ou não é. Vai te catar, ó. Ele tava indo bem pra caramba, velho. Ele véio. Não esconde e adora ser. O Vieira é ou não é? É! Mas eu tenho certeza que o Mota não é. Você tem certeza? Malandrinho! Você ofereceu o butico pra ele, ele não quis? Não, porque eu tava aqui com o Mota, aqui com a galera, aqui na Praça do Tabuão. Rapaz! Fale mais sobre isso. E o que aconteceu aí no Tabuão que te dá certeza que ele não é gay? Não, ele pegando a zoeirinha aqui. Ah, é? É. Eita, Motinha! Ah, é mentira, isso aí é farsa. É, esse moto é uma farsa. É. Ô, mano, Lucas, um abraço. Viu? Agora, valeu, cara. Prazer falar com você. Obrigado, meu velho. Falou, Daninho. Valeu. Entrou um plantão aqui do... Plantão. Plantão. Então, realmente confirmando que o Vieira mora na Moca. Falou que é um assunto que tomou conta do Brasil. Ele falou sério. Entrou ainda a Sandra Lemberg. Lemberg entrou agora. Sandra Annenberg, a gente boa. Veja bem, nota da Sandra Annenberg. Ah, ele vai falar que é 10 porque é não. prima. Por quê? Não, mas a Sandra Annenberg. Ela é prima, mas a Sandra Annenberg deu agora que o. Pô, falamos juntos. Se você falar bem dela, meu, o Ernesto Palha vem te que porrada. O Vieira mora na Moca. Um assunto que tomou conta de todas as rodas, grupos de WhatsApp, internet. É o grande comentário. O João Dória falou que o Iptu da Moca no que vem vai subir 400%. Não, pelo amor de Deus. Foi lá semana passada, velho. Aproveitar que o Vieira mora na Moca. Mora. Tá, mas isso tá confirmado. A Globo deu agora. Se deu na Globo, é verdade. Mas amanhã, vai ter um especial no Globo Repórter, o Charles Chapelein. Vai contar como é que é o Vieira na Moca. Então convidar o Vieira, porque Globo Repórter. No sábado vai ser aniversário do Juventus, do moleque travesso lá direto, Rua Javari, 3 da tarde. Do Canoli. Com Canoli. Vai ter um jogo, né? Um jogo especial comemorativo. Amoroso. Tem vários. O Aloysio Chulapa tá lá. Eu vou bater uma bolinha, né? Pra treinar já pro desafio. Eu vou ter do resort. Do resort. Nossa, coitado do mano de Domênico. Vou convidar todo mundo 3 da tarde no sábado. Do Rude. Mano e Rude. Na boa, você acha que dá, mano? O Alê não sabe andar direito. Como assim o Alê não sabe andar? O Alê parece a Samara saindo do poço. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse desafio, cara, além do vencedor, tem que ter um esquema assim, ó. Quem meter mais rolinho. Quem meter mais rolinho no outro? Você quer rolinho ou não? E aí, Alê? Ah, não dá. O mano, coitado, meu. Tem mais bomba que a faixa de gás. O mano não consegue nem se mexer, velho. Como é que ele tem a saída de quê? De uma balsa? É, o arranque de balsa dele. Isso é louco. Vamos aqui às mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Mensagens no WhatsApp. Aqui é o Lucas, de Londrina. Queria perguntar pro Sombra. O que, que ele acha do Centurion? Que tá acabando o contrato dele lá com o Boca. E bola ele sabe jogar, né? Jogou muito no Racing e no Boca. Agora o cara tá jogando muito. O problema dele mesmo é a adaptação aqui no Brasil. Você acha que no São Paulo ele pode voltar e jogar melhor, ser melhor utilizado pelo Rogério? Porque se for vender pro Boca não dá não. Os caras vão dar os calotes em nós. Falou. Ah, se o problema dele é adaptação, leva o São Paulo pra Argentina. É, olha... O Centurion realmente é um sucesso lá no Boca, né? Os caras... Tá jogando demais, cara. Eu não sei se tá jogando demais, mas eles estão gostando. Ah, Sombra. Tá, eu não sei, mas é... Ele os caras estão gostando. Ele fez uma jogada essa semana aí contra o Estudiantes, cara. E, inclusive, o cara do Estudiantes entrou no meio dele, ele caiu de cabeça, cara. Mas ele tá assim, ó, ele tá jogando muita bola, cara. Mas Estudiantes e Boca já foi. Não, foi na semana passada. Teve até aquele negócio lá do racismo lá com o lateral do Boca. Não, mas foi. Começo de fevereiro. Não, foi agora, nas duas semanas atrás. O último jogo do Boca foi o clássico contra o River. Gente, agora a entrada foi tão forte que ele só caiu hoje lá na Moca, entendeu? Agora, o fato do Centurion estar jogando muito no Boca é ótimo pro São Paulo, ué. É ótimo. Ah, sim. É perfeito. Tá valorizando o cara, né? Tá valorizando o cara, né? No mínimo, o São Paulo, se eles quiserem comprar, acho que e você tem vê como são as coisas. Se ele estivesse jogando, o que ele tá jogando no São Paulo era titular. Hoje. É. Mas às vezes isso mesmo, gente. Às vezes vem pra cá, não rola aí lá, cara. Se ambientou legal e a coisa funciona. Boa noite ao pessoal aí do Estádio 97. Aqui quem tá falando é o Alan, de Santa Isabel. Assisto vocês aí praticamente quase todo dia. E aí eu queria fazer uma pergunta pro Domênico. Depois do jogo de ontem, dá pra acreditar no Santos? Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, porque até agora ninguém comenta do Santos sobre conquista, ninguém aposta neles em conquista nenhuma. E aí eu também queria saber qual que é a quebrada do RG aqui em São Isabel, aqui, pra gente se trombar aí qualquer hora. Qual é a sua quebrada em Santa Isabel? Qual é a sua quebrada aí? A quebrada é a Estrada do Montenegro. Sinistro, hein, mano? É, então você pode encontrar o nosso querido ouvinte lá, o Alan. Podia fazer um rap, hein? Domênico, o Alan perguntou pra você. Ninguém não. comenta do Santos, ninguém fala que pode chegar lá. Você confia nisso? Você também concorda? Eu acho assim, que é Campeonato Brasileiro. Acho difícil pro Santos, Sombra. Não colocaria o Santos como falou favorito. Acho que ele falou de Libertadores. Títulos. Ah, é? Falou títulos? É, é. Então envolve Libertadores também. Campeonato Brasileiro, vamos por partes. Campeonato Brasileiro, pontos corridos. O Santos, pra mim, não tem elenco pra chegar. Pra mim, favoritos é... Pra você se fazer isso, eu vou te dar no microfone na cabeça. Não, dá, não, dá, não, dá. Não, Domênico. Juro, vou te dar. Eu me expliquei, pelo. Não faz eu dar risada que tô bravo. É. Ai, vamos lá. Campeonato Brasileiro, Santos, na minha opinião, tá? Vocês podem ter a opinião de vocês aí, o RG depois fala. Eu acho que pra brasileiro, o Santos disputa vaga de Libertadores. Não acredito que o Santos venha disputar o título. É pra mim, título. Título. Depois, ainda mais que o Flamengo ficou fora da pra Libertadores, mim, o foco agora. Vira brasileiro. Mas pra eles, pra mim, pra mim é o Flamengo vira o foco pro brasileiro. Palmeiras e o Flamengo e tem muito mais Mineiro, elenco do que o Santos. Atlético Mineiro e Palmeiras também tem muito mais elenco que o Santos. Então, acho que. Mas esses dois estão mais focados aí pra Libertadores. Mas a Libertadores ela é espaçada. Então, tem como você jogar duas competições nesse nível. Pra mim, os favoritos ainda são únicos e exclusivos. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Ô, velho. E aí depois, pra mim, no Campeonato Brasileiro, vem aí um patamar. Grêmio, Santos, aí vem esse patamar. Libertadores, agora, né, Domingo? Libertadores, Copa do Brasil, claro que o Santos pode ganhar. Ué, é mata-mata. Mata-mata nem sempre, já cansamos de ver aí, nem sempre o melhor time vence, não é verdade? No passado, na Libertadores, os melhores têm vencido. É. Qual? A Libertadores, os melhores times têm vencido, tipo Atlético. A última, mas ninguém colocaria. Mas ninguém colocou o Atlético aí como o. Mas quando acabou a primeira fase, todo mundo falou. É o futebol mais bonito, é o melhor. Tudo bem, mas ninguém colocava aí o Atlético Nacional como o time que ia ser o. Antes da Libertadores, não, Domênico. Mas isso durante. É uma outra história. Era evidente o futebol como os favoritos? Do Nacional, era. Mas nas duas edições anteriores a essa da conquista do Atlético Nacional, você não dava. São Lourenço e River, que foram as piores classificadas na primeira fase, né? Tem claro, toda razão. Então, exatamente. Mas, porém, você pega aí alguns times. Então, Libertadores. Vamos pegar Libertadores. O Santos está disputando junto com... Hoje o Flamengo caiu fora. Pra mim era favorito, sim. O Flamengo era favorito pra mim. Pra mim era. Os três, mas ontem... Os três mais cotados eram Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Né, RG? E claro, você não pode nunca descartar os argentinos. Você também não pode descartar numa Libertadores o Santos, que é forte, né? O Grêmio, que também é forte, em mata-mata, muito forte. O Grêmio é o que tem mais Copa do Brasil. Sim. São cinco? Cinco. É o time que mais tem. Então como é que você vai descartar um time desse? Rumo ao Hexa. Não, também não vão a tanto, hein, Vieirinha? Não, mas é difícil, assim, mas eu acho que o Santos tem chance de Copa do Brasil, já tá nas quartas. O Santos é o único classificado das quartas de final. Sim, na Copa do Brasil, sim. O Zeca pode até sábado já retornar a jogar. Está voltando, sim. Agora, o senhor e todos deviam bater palmas pra mim, que eu fui um cara totalmente imparcial, como sempre fui aqui. Falar a verdade, vamos muito obrigado. Muito obrigado, certo, Guilherme? Porque eu fui totalmente imparcial. E não ouvi um de vocês falar isso. Parabéns, isso Ale. Obrigado, Ale. Parcial é sua obrigação. Como assim, obrigação? Com relação. Tem que ser obrigação. Mas eu sou justo. O futebol. Sempre ele, fui, mano. O futebol, então, ele proporciona isso, né? O futebol encantador era do time do Santos. E aquele time do ano passado, todo encantando todo mundo, era o melhor futebol, blá blá blá blá blá. Tropeçou no Paulista, aí veio o Flamengo com essa expectativa. Todo mundo assumindo que o Flamengo, pô, tava legal, time legal, o treinador é independente de ser conhecido, de ser novo, não ser, não, os caras estão aí, bacana, também não. Agora chegou a vez do Palmeiras, aí e do Atlético Mineiro, né, tem time, tem elenco e pode proporcionar isso. Agora, bela explanação, né? Futebol não se ganha, né? Futebol não se ganha na teoria, futebol não se ganha no microfone. Então, precisa esperar, né? Nossa, agora deu uma no meio do Domingo. Não, deu mesmo. Força, não, dizer, eu entendi a mensagem. Muito pelo contrário. No microfone se ganha karaokê. Não é? No campeonato. Se vocês soubessem o que o RG falou, vocês viram que ele quase me deu razão. Deu uma deitada no Dudu. Não quase, eu dei razão. Me deu razão, desculpa. O RG ficou uma hora falando. Me deu razão, e você fica com esse papinho de vocês. No minutos finais ele falou assim, microfone não ganha jogo. Nossa, ali que... Ali, meu. Agora o Dodô tá chorando no colo da Aguinaldinha. Não, não é... Eu tô chorando no colo de uma velha. Ah, juiz! Mas eu falei que velha. Mais uma mensagem no oferecimento da Estela Barros Turismo. Maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. Boa noite, galera do Estádio 97. João Paulo Palmeirense aqui de Itaquera. Pessoal, não se deixe enganar, viu, com essas notícias aí de gravações do Temer. Isso é para desviar as nossas atenções, porque o Corinthians tem 24 horas para pagar aí a dívida de 3 milhões. Fora o telhadinho, né, conta de água. Chupa, mano. Ai, por isso. Por isso, sabia. Vou responder esse prego aí. Ah, juiz. Levanta o mano. Ah, juiz. Deve para você? Deve para você? Então se fecha, Paquito. Ah, o Corinthians tá fazendo tudo de acordo com a lei. Levanta o mano aí, Dodô, que ele tá caído. É, pelo contrário. Pelo contrário. Ô, Benjamin, vamos falar das ofertas do Extra, por favor. Vai. E olha, no festival do Bebê Extra você encontra tudo para cuidar do seu bebê. E o melhor, fazendo economia de verdade, temos muita variedade de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Olha, macacão floral ou patinhas por apenas R$39,90. Kid Boris manga longa, duas peças, vários modelos por apenas R$39,90. Sapatinho para bebê, pimpolho, vários tamanhos por apenas R$34,90. Bebê conforto, picolino na várias cores por apenas R$239,90. Ou em 14 vezes sem juros mensais de R$17,14 nos cartões S. Pô, será que vai ser pai? Esqueci de falar. Quem? De quarto filho. Domênico. Não. Aguinaldo. O David Arazi, meu amigo. David Arazi. Não tinha feito vasectomia? Tô falando sério, reverteu, soube hoje. Já tem três filhos, foi pro quarto. Ah, ele fez naquele negócio de método de sucção, né? Não funcionou, né? Que isso! Método de sucção, velho. David Arazi, parabéns, vai lá no festival do Bebê Extra. Cadeira para alto, Cosco Simples, safe, por apenas R$329,90. Ou em 14 vezes sem juros mensais de R$23,56 nos cartões Extra. Carro, passeio, mosaico, umbrella por apenas R$199,90 ou em 14 vezes sem juros mensais de R$12,85 nos cartões Extra. E o carro berço Milano por apenas R$559,90 ou em 14 vezes sem juros mensais de R$39,99. É isso aí, amigo, festival do Bebê Extra. Aproveite para economizar. Chuck! Vocês sabem quem vai estar no resort com a gente? Quem? Um cara que mora na Moca, o Vieira. Palmas para o Vieira. Obrigado, Vieirinha. Boa. Legal demais, hein? Eu não sabia que ele morava, mas agora com a Globo confirmando hoje... Não, vai ser legal. Então, olha, junto aí do Torneio de Futebol Society, o Salão de Videogames... Society! O Autorama, o pessoal da Rua Agradece e o Futebol de Rua. A gente vai ter também esse ilustre morador da Moca, obrigado, o Vieira. Obrigado, uma das grandes atrações do resort do Estádio 97. Isso que é moral, hein, Vieira? Obrigado, isso aí! Então, agora falando sério, vai ser de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Olha que bacana, olha que bacana. Te aguarda você. 65% já dos apartamentos estão reservados. Caramba! 65%. Opa. E falta pouco tempo, porque é dia 9, 10 e 11 de junho. Rapaz, tá. Aí chega. Você fala, mas no dia 12, vai ser uma segunda, dia dos namorados. Então aproveite, você que é noiva, é namorada, ou esposa. Dê esse presente pro seu marido, vão os dois pro resort, cara. Ligue gostar. Lá na Lotus Travel, 2896-4665. Repita. 2896-4665. Agora, nesse momento, agora tem um plantão da Lotus Travel aguardando a sua ligação. É. E você fala, olha, quero parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões. Eles vão atender. Cartões Visa e Mastercard. E num apartamento com casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. E foi tão forte o sucesso ontem da promoção lá, Mota, que hoje eu vou refazer a promoção. Como é que é a promoção? É o seguinte, até as 8 da noite, agora são 7h22, né? Certo. Até as 8 da noite, quem fechar o pacote, sim, já tendo ido uma vez, ao resort pelo menos uma vez, vai ganhar 10% do desconto. Ah, chamado replay. É, replay. Então, olha aí, você vai fazer um replay pagando 10% a menos, tá bom? Legal. 2896-4665, ligue agora. É o resort do Estádio 97 e é pertinho, gente. O Bourbon é um resort maravilhoso. Vamos passar 48 horas ao seu lado aí. Uma atividade muito gostosa. Muito bom. Você vai achar bem legal. 2896-4665, ligue agora. Agradecer apoio do Edu Botões, né? Que vai fazer lá o salão de futebol de botão. Você joga botão, ô Alê? Sim, sim. É mesmo? Se eu precisar, você me empresta seu botão? Ah. Impresso pra você, impresso, que eu sei que é inofensivo. Eu não vou quebrar, é verdade. É, mas eu sou jogador de botão mais raiz, né? É. Ah, é por quê, raiz? Como assim? Como é o futebol, jogador de futebol de botão raiz? O goleiro é aquela caixinha de fósforo. Entendi. Isso aí é tradicional, isso aí. Isso aí é coisa, mas eu vou. É. Vou lá e também tem a resenha com. Meu pai jogava futebol de botão, era caixinha de fósforo com chumbo dentro. Isso, chumbo aí. É. Tem uns times dele antigos ainda. Aí, ó. Leva lá pra gente tirar um desafio, né? E vamos jogar. E o jogador era o relógio. Era a capinha de relógio. Aquela celulose que eles falavam? Acho que é. Celulose. É, do Mota é celulite. Né? É. Vai, leva lá pra gente fazer um desafio que eu já vou deitar nos trouxas do Mano e do Rude no futebol de rua. Sei. Domênico, eu e Domênico. Jogam muito isso aí, hein? Vai ser incrível esse embate, hein? Ah. Domênico barra Ale Oliveira. Ah, vai. Olha aí, eu costumo perder, hein? Contra Rude Landucci. Isso. E Mano. E ainda tem um presentinho pro Mano, que eu vou deixar um picolé de osso pra ele. Picolé de osso, velho. Ele vai sair mesmo. A gengiva de osso é cotovelada. Mano. Nunca jogou bola na rua, não, Mota? Os caras nunca arrancaram o tampão de dedo. O Mota te olhando aí. Diferente. O Mota brincava de boné. Aí, aparecendo o Tonho da Lua. Olha, você não sacaneia o Tonho da Lua, hein, bicho? Que isso não é legal, não. Não, né? Motinha, nesse momento, passando a língua no lábio superior. Que isso, Ale. Olha ali. Não é pra mim. Como é que tá te olhando? Não é pra mim, Dudu. Tá olhando você, olha lá, velho. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Não dá, hein? Ah, não. Desculpa. Queria agradecer aqui a Edu Botões. Também a Futeliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Assessor jogou. E também apoio de Madrugão Suplementos, mano. Opa, é isso aí, Sombra, ó. Pra você que quer dar um up aí na tua massa muscular, você que tá precisando de um auxílio aí, ou quem sabe emagrecer também, você que tá falando, pô, agora quer ficar top pro verão, vou dar uma secada, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Boa, mano! É nóis. Estádio 97 da Energia 97. Temos aqui mais algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Flamengo foi eliminado da Libertadores. Chupa, Benjamin. Chupa que é de uva. E o invicto também. Aqui é o Edson, Santista da Bela Vista. Salve, rapaziada do estádio. Chupa, Benjamin. Boa. Os caras sabem que você é meio nação rubro-negra. O meu time, infelizmente, não está na Libertadores esse ano. Mas, ó, vou te falar, o que eu recebi de mensagem São hoje... São Paulo? De Pô, gente falando assim, hoje tem que ter que placar, né, meu? Pra zoar o Benji. Deveria ter tido. Deveria ter tido, mano. Não, mas a mim não afeta. Eu torço pro Corinthians, gente. Não tem essa, não. Chupa, Benjamin. O Flamengo tá fora. Não tem nada de Rio. Eu sou Corinthians em qualquer lugar do mundo. Vieira, você é gay? Vai, Benjamin. Não. É, parece o Benja falando do Flamengo. Não, mas esse aqui, ó, esse aí, quando o Flamengo... foi eliminado, ele ficou triste. Eu tenho certeza que ele ficou triste. Mas Corinthians, gente. O único time que eu torço na vida chama Sport Clube Corinthians Paulista. Ô, mano, você é meu amigo? Óbvio. Então você poderia me emprestar 2 milhões, né, mano? Por quê, RG? Se tivesse, 2 milhões eu te emprestaria. É legal pra emprestar, viu, mano? Eu te emprestaria, RG, se eu tivesse. Eu não. 2 milhões é legal, velho. É um empréstimo, gente. Vocês estão invadindo minha privacidade. Eu não emprestaria pra RG, não. E você toma cuidado com os vídeos, com os áudiozinhos que você manda no nosso grupo, viu, RG? Senão eu vou... Mas que bonitinha a irmã do Aécio presa. Você viu que fotinho linda? Você viu que prenderam... Que gatinha ela presa. Viu que prenderam até a Branca de Neve, né? Todas as famílias Neves. Não, e detalhe, você viu que ela foi pro presídio que ele reformou. Sensacional. Tá lindinha na foto, hein? Ó, mas fala sério. Olha. Os caras são do cacete, né? É muita audácia, É um empréstimo, gente. 2 milhões. Gente. Muita audácia, cara. Olha aí, que bonita. Olha ali, a que foto. Bela foto. Olha lá, que bela foto, ó. A gata. Ó, tá linda, hein? Gatinho. É, mas o cara também cagueta tudo lá, faz gravação e ontem encheu de comprar dólar também, né? É. O da JBS lá, né? É. É, o cara foi ligeiro, dizer, né? Fez tudo e ainda encheu mais o bolso de dinheiro. Mas o outro é um vigarista também. É tudo vigarista, Benjamin. São todos vigaristas. A família se mandou pros Estados Unidos, né? Sim, mas aí teve autorização. É, delação premiada. Vamos fazer o quê? Estava no pacote. Também acho que tem muita delação pro meu. Mas vamos lá. Você não viu amanhã, viu, Sombra? Que amanhã o decreto é politizado, hein? Opa, amanhã decreto amanhã, politizado. Ih, amanhã. Sem renúncia? Não, amanhã a casa vai cair. Você não vai renunciar o decreto? Não, não vai. Mais uma mensagem aqui, ó. Beleza, galera do estádio? Dodô, você que é um cara imparcial, me responde uma coisa. O que é pior? Dois impeachments com uma eleição ou dois mundiais com uma Libertadores? Abraço, Edu Tricolor. Chupa, oh, cara, mano. Reclama na FIFA lá, ô panaca. Mas eu não entendo por que vestiu a máscara. Ó, oh, cara. Já deitada no mano agora? Não, deitada não. Se ele souber ler, ele acessa lá, ó, FIFA.com. Perguntou pra mim, gente. Vai lá, ó, FIFA.com. Dá uma conferida. O ouvinte mencionou algum time? Não. Falou nada. Pro inferno. Doeu. É, mas e aí, Domênico? Não, não vou nem responder, viu, Som, porque... É? Ah, eu sou você não chuta a cara do cara caído? Não, o mano ficou chateado. Dá um pouco de dó, mas pelo contrário. Ah, o site da FIFA fala por mim. Dá uma acessada lá. Ah, é. Sombra outro dia colocou um print lá da FIFA falando dos mundiais, né? Tá lá. Tá no site da FIFA também, tá lá. Né? Acessa aí, ó. Dá um F5 no teu tablet aí, se tiver. Ah, mas lê lá o que se tiver, ó. Nossa, sim, se tiver. Mas é que... Essa foi desumilde agora, mano, hein? Você chamou ele tablet da Moca, é isso? É, não é tablet. Eu sou mais humilde. Uma mensagem no nosso WhatsApp, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eu não paguei o Itaquera, também não vou pagar as telhas, agora vou esmagar então, essa linguiça calabresa, só mais um pouquinho, chupa, mano. Sensacional, velho. Sensacional. Essa foi demais, cara. É um perfeito idiota, né? Perfeito idiota. Ah, juiz. O cara chamou de idiota, juiz. Ao invés de usar o tempo dele pra doar sangue, faz uma bobagem dessa. Também não vou pagar as telhas, não. É sensacional. Agora vou esmagar então essa linguiça calabresa. Só mais um pouquinho. Chupa, mano. Chupa, engraçado, mano. Nocaute técnico. Nocaute engraçado mesmo. Meus pêsames pra vocês. Já abriu contagem? Não, nocaute técnico. Já caiu. Acabou. Esperava que vocês tivessem talvez um pouco mais de senso no humor de vocês. Isso, mano. Fraco. Vamos lá. Eu daria risada se fosse mais uma mensagem. Vamos lá, mais uma mensagem. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, amigões. Tudo bem? Cara, fiquei preocupado ontem quando deu aquela plantão da Globo. Eu pensei, pronto, o Corinthians foi lá e vendeu o Romero. Mas pra nossa sorte foi só mais uma crise no Brasil. Abraço. Chupa, Dodô. É deitada no Alê agora, hein? É velho, hein? Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero! Isso mesmo, nada de juros! E a Nissan ainda paga o valor de tabela FIPE do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não! Demais! Então não perca tempo, amigão! Consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vai lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Agora é hora do momento sem parar. São agora três é ouvintes. Oi, alegria. Oi, vamos lá. Vamos sorrir e cantar. E da vida, e da vida. Da vida não se leva a nada. Então, oi. Vamos sorrir e cantar. Agora. Lá, lá, lá, lá. Oi. Lá, lá, lá, lá. Oi. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi! E o Sombra vem aí! Lá, lá, lá, lá, lá. Vai sentar, vai lá! Alô? É, não, vamos lá, momento sem parar! Sem parar é um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo! Toca, Asdrubal! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Oi! Vem, Benjamin, oi! Vem dar pra mim. Essa é a melhor, hein? Hit, hit. Essa é a melhor. Todo que toca ele fala, essa é a melhor. Não, porque é do meu tempo. Seu tempo. Alô? Alô, Domênico? Opa, quem fala? Edivaldo. Edivaldo. Edivaldo Alves de Souza? Isso. Edivaldo, e quantos anos, hein, Edivaldo? 38. 38, RG. É, ele faz parte daquela música lá do hino. Qual música, RG? Salves, lindo pendão da esperança. Sensacional, salvou a hora. É. Nota 69. Aí é bom, hein, e agora, puxador? 69. É, recíproco é verdadeiro, hein, Pen, puxador. Tá louco, é 69. É, 69, 69. Tá bom, e o bairro? Aqui eu garanto que o senhor Benji aí nunca veio aqui, né? Ih, vai começar a zedar. Como? Jardim Marabá. Marabá era um cinema, cinema, não era? Cine Marabá. Olha, vou... Cine Marabá. Onde que era o Você Cine Marabá? Você tá enganado, viu? O São Luís, não. O Ipiranga, ou aquela região ali. Não, mas peraí. O ouvinte tá totalmente enganado. Por quê? Não é? Ele falou, duvido que ele foi aqui. Eu trabalhei lá. É Zona Sul ali, depois do Morumbi. Que errou, velho. Errei nada. Marquinhos. É do lado aqui do nosso estádio, Benjamin. Ali... Cacete. Itaquera? Ai, ai, ai, não, ai, não, não, não. E tem o Parque Marabá. E não, o cara mora lá, cacete. Não, não. Sim. Tem o Parque Marabá ali perto do SP Market. Não. Porra. Como não? Sim. Você tá louco? Não. Peraí, você sabe onde você mora, querido? Lógico. Acho que você não sabe, hein? Você tá vendido, né? Lógico, eu sei. Aqui é Jardim Marabá, aqui é Vila Carmosina, tudo uma coisa só. Vila Carmosina. Se tivesse falado Jardim Vila Carmosina, eu teria falado Zona Leste. Onde... Você falou que Vila Carmosina é uma coisa só. Onde ninguém fica nervosinho. É, a Carmosina é grande, mas tem várias vilas, entendeu? Entendi. Tá bom. E o time? Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ó, amigão. Fala, mano. Anunciado hoje à tarde aí oficialmente o Cleison, o atacante que tava na Ponte Preta. Você Cleison. Acompanhou o Campeonato Paulista? Eixa, negócio. É, então, esse cara aí acho que também não vai render muita coisa não, no ataque não, hein, meu? Você acha, mano? Por quê? Ah, sei lá. Era melhor deixar o Marquinhos Gabriel, o outro lá no ataque, melhor que ele. Ah, Marquinhos Gabriel. Olha, eu preferia apostar no Cleison. Vamos falar só dos vivos, só. Não, eu prefiro uma pedra no rim do que o Marquinhos Gabriel. Não, mano. Nossa, mano. Ô, Benjamin Bach. Benjamin Bach, ele falou assim. Ô, Benja. Pois não? O ano passado, você criticava demais o Romero também. E aí eu parei. Aí eu parei. Ele começou a jogar bola. O cara tem que jogar lá, cara. Eu parei. Ele começou a jogar bola. Taticamente é importante. Por isso não tinha ninguém melhor que ele. Eu vou ficar continuando criticando o cara. Você deu uma pedrada no Alê. Não tem ninguém melhor que o Romero, então fecha o clube. Ele falou que eu criticava. Eu criticava. O clube contrata 3-4 jogadores. A torcida tá chata pra cacete. Aí joga 6 meses, o cara não joga bola. Tem que dispensar o jogador, aí o clube que se ferra. Olha aqui, o Marquinhos Gabriel veio pro Corinthians até agora e não jogou uma partida. O Giovanni Augusto veio pro Corinthians e não jogou nada. Tá certo? O Guilherme não foi bem. O Marlone liberaram. Mas o Marlone também não jogou nada. O Romero, amigo, eu vou fazer o quê? Taticamente tá jogando, faz os gols dele, é importante. Tem gols. É o artilheiro. Tem 3 gols no ano. Um atacante de 3 gols. Um dos gols foi em final de campeonato. De carrinho, que ele tinha perdido o gol. Ué, gol de carrinho não vale? Mas ele não fez o gol de pé, foi fazer de carrinho. Ele tá à disposição contra o cara, mano. Aí o Romero grava aqueles vídeos mandando ele pra aquele lugar. Não, fala isso. Agora eu quero o seguinte. Delação premiada. Eu dou um teco pra quem contar... Um tequinho. Tequinho. Oi, então dá pra mim, meu. Dá pra mim. Essa tequinho aí. Nossa, pra quem falar, quem souber quem roubou meu sanduíche aqui. É. O teco do quê, meu? Quem roubou? Foi você, Benjamin? Não, olha pra cara do Benjamin. Ah, vamos apurar isso aí, rapaz. Aqui, lá, lá, lá, lá. Falei? Falei que foi Benjamin. Ô, Sombra. Só por causa disso você não vai comer. Ô, Sombra, ele me mandou embora da Hebraica e roubou meu sanduíche. Aqui, ó. Isso você onde faz. Onde eu passei, ó. Juiz! Ô, juiz! Aí. Cadê o juiz? Agora dá pro Bota. Dá pro quê? Como segue o jogo? O cara passou na genitália, pô. Alimento, não. Eu fui no banheiro. Eu fui no banheiro, tentaram me incriminar e deixar o sanduíche dele aqui. Ó, oh, qual é pecado, mano? De novo, juiz! Ah, juiz! Ah, juiz, de novo! Quer mais? Oi, de novo! É pecado, hein? Fazer esse cupom é pecado, hein, velho? Eu não pedi... Ô, oh, não é um hot dog, um pão com salsicha? Ô, Edivaldo. Fala. Quer falar mais alguma coisa aí do Corinthians? Ah, do Corinthians, vamos torcer, vamos rezar muito esse ano pra ver se ganha mais alguma coisa. Mas vai ganhar, velho. O Domingão pega o Vitória e é hora da reabilitação. Não, porque o Corinthians, ele cedeu o empate pra Chapé. Foi uma boa ação, foi uma boa ação. Agora é contra o Vitória, vamos atropelar os caras na casa deles. Ah, mas... Ixi, mano, picotou tudo. Tá picotando aí, velho. Quer mandar um abraço pra alguém, amigão? É, pra todo mundo que gosta de soltar os juninos aí, todo final de semana aí. Boa. Certo? E fazer o merchan. Fala aí, irmão. Merchan. É, merchan. Só merchan. Abusando me garante 3 vezes proteção e diversão. Boa. Boa. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. E todo dia de clássico no McDonald's. Você ganhou um par, tá certo, de vouchers da Mac Oferta. E ganhou o kit top do desodorante Extreme. Ô, Maquinha, você é São Paulino, velho. Você fala que o, aquele Ronaldo, a Ronaldão foi zagueiro do São Paulo. Aquilo foi mal. O zagueiro do São Paulo tá privado, ele jogava bola demais, velho. O Mota é o único São Paulino que eu conheço acima dos 40 anos que não colocou Oscar e Dario Pereira na seleção de todos os tempos. Ele colocou. Ronaldão. Você coloca Ronaldão. O Gabiru, mais duro que salame Ronaldão. De colônia. Você coloca o Gabiru lá. O Mota lesado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Mota nunca foi num jogo. Boca que deve estar jogando baralho lá no Bar do Gel, sabe? Ô, Bambi, pede desculpa aí, Bambi. Pede desculpa no ar aí, Bambi. Vai. Qual bar que ele vai? Qual bar, Montinha? Bar do Gel. Bar do Gel. Pede desculpa aí, ô. Ô, Bambi. Montinha. É bar raiz, é bar raiz. Chama ele de Bambi. Chama ele de Bambi que ele gosta. É, não pode, jamais. Eu tenho a parte de São Paulino, primo. Que é São Paulino, os caras é gente fina. Ah, já fez troca-troca, né? Ô, amigo, um abraço pra você, boa noite. Um abraço, boa noite pra todos aí, valeu. Boa noite, valeu. Mais um ouvinte no momento sem parar, ainda mais fácil, agora você encontra em displays e totens, sem parar sua vida no seu tempo. Ah, vai pro inferno. Leva o Benjamin no cano. Sente pedala, mano. E leva o Benjamin no cano. Ai! Ai! Já que nós estamos numa sessão flashback, lembra quando a gente tocava todo dia o Silvinho, o Ursinho Blau Blau? Ursinho Blau Blau. Ursinho Blau Blau. Ai, ai de mim, ai! Ursinho. O Blau Blau lá. Agora, o, tá fazendo aquela Copa de Casais, você viu? Copa não, de Casais. Como chama? Swing. Power Cup. Power Cup Brasil, Power Cup. O Rafael Ilha. É, são, é Rafael Ilha. O que é isso? Mesmo. Onde é isso? É, na Record. Uma competição entre casais. É um reality. Né? É um reality. Reality. Reality. Nossa, não fazia nem ideia. Coisa, não fazia nem ideia disso. Mas, mano, é engraçado. Ô, mano, mano, você precisa ter mais cultura, viu? A Fazenda. Mano, comunitária. Power Camp. Mano, você, mano. Big Brother. Mas é engraçado, mano. Tem uns quebra-pau lá. Tem uns quebra-pau bom lá. Pra ver concurso de fisiculturismo. O Rafael, ele brincadeira, acordou, mano. Um dia, ela disse que a foto dele tinha passado o facão no pescoço dele. Tava com a navalha, né? Você viu aquilo? Ele ficou pilhado. Pô, você ficou pilhado? Pilhado. O Rudy veio hoje, não? Não, o Rudy não. Não, né? Não. Tô aqui, papai. Acabei de imitar o Vampeta, você tava aqui? O Mano Brown tá aqui? Tava aqui. Ai, ai, ai, ai. Quando imitei o Vampeta agora, você tava aqui? O Mano Brown veio hoje, mano. O Rudy ficou. Quando imitei o Vampeta, você tava aqui ou não agora? É que foi tão... Amigo, que time... Foi no show do Mano Brown, Boogie Nights. Bom? Que time você torce, amigo? Alô, Palmeiras. Opa, Verdão. Verdão. Coitado. Nós. E aí, doutor? Boa, garoto. Toma, consegui, né? Mas parecia o Serginho Grosso agora. Boa, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala com ele aí, ó. Nome completo, eu nem falo o nome. William. O William. William do quê? Ferreira da Silva. Quantos anos? Eu tenho 28. RG 2.8. Ah, Ferrari tá melhor esse ano. Ah, sensacional, salvou a hora. O William tá, esse ano não vai dar não. Muito boa. Mas salvou. Ferrari tá bem melhor. Sensacional. Ô, Dodô, tem ingresso hoje pra nós, não? Não. Ah, falei no comecinho do programa que não tinha. Ah, velho, já perdi, velho. Não, não é que perdeu, não tinha. É, o Domênico tá chato. Não tinha. Nossa, eu tô chato. Ô, Domênico, vai, Bruno, cara, um ingresso só. Tá naqueles dias, não quer dar. Bruno Ranieri da Bridgestone não me arrumou hoje, mas amanhã ele falou que acho que vai arrumar pra mim. Ah, então beleza, então é nóis. Tá bom? É nóis. Ô, velho, e... Fala aí. Assistiu o jogo ontem? Ah, claro. O que, que você achou do jogo? Conta pra nós aí. Ah, foi bem. O Palmeiras tava bem, mas acho que o Inter deu um trabalhinho, hein, Dudu? Deu um trabalhinho? Deu um trabalhinho, hein. O cara veio pra cima com tudo aí, mano. Relaxa, Inter, velho. Mas toma gol todo jogo em casa. Não, mas todo jogo toma gol. O Inter jogou o Campeonato Gaúcho, apesar de ter... O Inter jogou o Campeonato Gaúcho, não jogou bem. Não, jogou Carioca. Apesar, Deus. Não, tu chegou na final. Meu Deus, deitou. Eu falei, o Inter não jogou bem o Campeonato Gaúcho, apesar de ter ido pra final. Sim, jogar o quê? E perdeu pro Novo Hamburgo. Agora, na Copa do Brasil, o Inter não joga mal, não. Você ficou feliz, né, Vieira? Jogou bem. O Inter, as duas partidas contra o Corinthians, o Inter jogou bem pra caramba. E ontem contra o Palmeiras, o Inter não jogou mal, não. Jogou muito melhor que o Vasco. Você ficou muito triste, melhor. Com o resultado? Não, comparando. Não, sim, mas é que o Vasco é da Série A e o Inter é da Série B. Mas o time do Inter é muito melhor. Melhor, que o time do Vasco. Melhor. E contra o Corinthians aqui na Arena Corinthians, jogou bem também. Também jogou bem. E esse mal que a gente tá tendo aí, né, Dudu? Esse cruzamento aí, velho. Defesa não consegue tirar, não consegue subir, velho. Quem é? Não entendi. Hein? Esse cruzamento, bola aérea aí, tá matando o Palmeiras, hein? Ah, tá ainda tá com um problema sério aí de bolas alçadas. Cuquinha, como é que vai resolver isso, Cuquinha? Mas o Cuquinha, ano passado, conseguiu resolver. Agora vamos ver. Esse ano ele chegou agora também, né? Vem, Cuquinha. Segunda partida dele, né? Verdade, a gente tá fazendo o certinho, né? Tá treinando? A gente tá treinandinho bonitinho. E qual é a tua calça, Cuquinha? Ontem a gente deu uma cagadinha de leve de botar o... O cabelinho. Não fala isso. Um pouquinho aqui, qual não que fala é isso, não. Uma riadinha de leve. É, não mistura fala personagem. Fala como Tuca, não mistura personagem. A gente tá assumindo quando erra também. Não, não errou nada, não. Não errou nada, não. O de Landucci, você já vai... não. Você tá mais confuso que namorada de gêmeos. Oh, levaram tua calça pro estádio lá, você viu? Cara, levaram tua calça, Coquinho. Fez varal lá, cara. Vou colocar a calcinha roxinha no Fabiano pra ver se ele joga um pouquinho. E ele já arrumou um patrocínio, né? Se deu bem. Ah, já vai pegar a moeda, né? Ó, tá certo. Foi. Esse zagueiro que chegou aí, esse Juninho aí, ele tem boas referências aí, ele é bom, cara? Olha, eu vi pouco ele jogando. Nunca matou uma criança. Chega cedo em casa, ajuda os pais. Tira nota boa. As poucas vezes que eu vi ele jogando no Curitiba, ele foi bem. Apesar de que aquele time do Curitiba que eu vi jogar o ano passado, hein, era ruim. Caiu. Era ruim. E tem uma vantagem em relação ruim. A... Ruim. Não tira foto no espelho. Tira foto no espelho do elevador. Nem certas pessoas. Ah, é? Que pedrada no mas, Rui. Nossa, mas peraí, Ale. Essa assim... pessoa que tira foto aí, tá aqui, não? Tá aqui. Tá entre nós. Eu não vou falar quem é. Porrada no Rui. É uma pessoa que fez a tatuagem com um estagiário e pagou com foto. Ah, entendi. Entendi. Ó, Ale, na maldade, agora deu no meio, hein? Mas o Rui tira agora, foto. Agora, ô meu velho, agora parece que o Palmeiras pega aí a Chapecoense, né, no sábado. Agora parece que é um time mais reserva, né? Você também colocaria um time mais reserva? Porque quarta-feira tem aí o Atlético Tucumã, né? Não pode duvidar, né? Libertadores, você viu ontem o que aconteceu com o Flamengo lá, né? Aham. Então acho que tem que usar os titulares no jogo do Tucumã lá, porque... Do Tucumã. Não. Agora, dá pra mesclar bastante, né? Mas tem um jogador que eu acho que ainda... Acho que esse time vai mudar aí. Esse time que foi anunciado aí, né? Não é oficial, né, Vieira? Mas foi anunciado um time aí mais ou menos reserva. Eu acho que o Felipe Melo joga esse jogo. Porque o Felipe não joga o outro. Tá suspenso, né? Então, eu acho que o Felipe Melo vai jogar. Tem que jogar, né? Não tem nem por que ele não jogar, né, Domingo? Tem que jogar, né? Acho que sim, porque na quarta ele não vai poder jogar. Não vai poder jogar, né? Ah, eu acredito que o Felipe Melo jogue esse jogo no sábado. Vamos ver, né? A não ser que ele tenha e que ele queira testar também a formação que Thiago vai colocar na quarta. Olha, ele põe o Tietchan e o Thiago. O Thiago Silva, mas né? Não é o Jean que vai jogar como volante na Libertadores? Na Libertadores? E a lateral com o Tietchan? É, ou com o Fabiano, né? Ele falou que ele gosta do Jean. Na Libertadores? Ele gosta do Jean como volante, né? Bom, sei não. Ele pode colocar ali, ou ali? Eu acho que o Jean e o Tietchan. junto com o Thiago, vão jogar. Isso é fato. Tô falando com relação ao Atlético Tucumã, né? É, então. E aí ele pode fazer a inversão durante o jogo, né? Não, eu digo o seguinte. Acho que o Fabiano ele não sai jogando, não. Mas entre... é uma perda de posição colocar o Tietchan na lateral, cara. Não, tô falando, a minha dúvida não é essa. Minha dúvida é Thiago ou Fabiano. Thiago no meio. Thiago. Porque daí você coloca o Jean de volante e coloca o Fabiano na lateral. Não, mas eu acho que Thiago. Não, eu acho que ele vai de Fabiano, hein? Não, eu também acho. Claro, contra o Tucumã? É só ver quem ele tem colocado mais ultimamente. Eu também acho. Não, acho que ele vai pôr o Thiago, Jean é melhor pra sair jogando. Mas quem vai sair é o Felipe Melo. A característica do Felipe Melo. O Jean é mais parecido. É o não, o Thiago? Que Thiago? O Thiago não passa daqui até ali. É o primeiro volante, vocês estão loucos? Sim, último passe que ele tá sendo o primeiro volante. O Felipe sai jogando, Domênico. Tudo bem, mas é aquilo que o Alê falou, ele vem buscar a bola no meio dos zagueiros. Ele fez isso ontem de novo, botou o Jean no meio. Então tudo bem, mas quem vai fazer essa posição é o Jean. O Jean que vai sair com o Jean, Xexê e o Fabiano na direita. Mas ele tem que pôr um volante de contenção. É o quando Jean. O Mina sobe, quem que fica? É o Jean. Hã? É o Jean. Não. Quando o Mina sobe, quem que tá ficando? É, você não vai convencer ele, esquece, né? Então, acho que não, se o Felipe Melo não pode jogar, quem que tem que entrar? Jean. Não, o Jean não é primeiro volante. Vocês estão loucos? Jean é primeiro volante? O Thiago no, O Thiago é o brucutu que pode segurar. O Thiago, eu entendo o que você falou ali. O Thiago, ele não consegue. É, não. O passe dele é ruim. É o... Mas a destruição é boa. Sim. Ele tá lá pra destruir. O Thiago é o volante pai de santo novato. Por quê? Não acerta um passe. William, um abraço pra você. Obrigado pela participação. Boa noite. Obrigado, tchau. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu, alô, cara. Obrigado, alô, até mais. Tchau, tchau. Grita. Oi, diga ali. Deixa eu mandar um abraço pra um grande amigo meu, Conrado Juliette. Grande repórter, também grande lá, colega da ESPN, tá sempre ligado aqui. Eu sempre esqueço de mandar um abraço, depois ele me cobra, tá me cobrando aqui. Tá joia, valeu. Olha aí, vamos lá, terceiro ouvinte, momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Oh. Sem parar sua vida no seu tempo. De novo! Cadê as outras musiquinhas, Benjamin? Chupa, Domênico! Aqui só tem a minha música, do Mano e do Benjamin. Os outros integrantes esqueceram. Essa é a melhor disparada. A do som, eu juro que amanhã... Essa é a melhor. Amanhã vai sumir música daqui, da máquina, mas juro por Deus. Ah, só a melhor. Eu sem mexer nessa porra aqui. Pode até colocar a juiz, nova. Você vai ver se eu vou colocar. Juiz. Federal amanhã aqui no jogo, sem falatório. Você acha, Benjamin? Não, pode sumir música, mas não a sua, que é melhor. Acho que fazer isso ou não? Eu acho. Vamos por ordem, vamos lá. Tem que trazer o japonesinho aqui. Vamos lá. Votação. Votação, Benjamin. Faço ou não faço? Sim! 1-0. Vai, mano. Sim. 2. Eu 3-0, RG. Não. Como não, RG? Não. Trazer o japonês da Federal aqui, velho. 3-1. Não. 3-2. Ale, Rudy, olha pra mim. Ah, não. É divertido, pô. Ah, não. Ale. Pode sumir todas, menos a do Dodô, que é a melhor. Então não. Pode sumir. Então pode sumir. Não. Você falou pode sumir. Não. O Dodô falou que pode sumir. 3-3. Ele tá revendo o voto dele. Não, 3-3. Eu. Para por aqui, vamos lá, ouvindo. Vai sumir, dane-se. Tem mais 3 votos ainda, democracia escambau, velho. 3 votos ainda, Domingo. O Sombra nunca vota, então ele é neutro, então não pode votar. Ah, ele vota. O voto é produção. Aqui não tem essa. Eu quero ver o que você vai fazer agora. Minerva. Olha o que você vai falar aqui, hein? Pô, desse tamanho, é que eu acho que é assim, ô RG. Porque o programa tem essa música. Ai, Vera, tem que ter mudança. Essa música é um clássico. Que música essa, é clássico? Essas músicas todas são clássicas. Então, né? Mas tem outras duas só clássicas. Só que eu concordo também com você, Domênico. Eu acho que não dá mais pra ficar com essas músicas aqui, por isso que eu acho que não tem que sumir nenhuma. Não, mas amanhã tem que mudar. Não vai sumir. É que tem que mudar. O programa tem que. O programa tem que se renovar, né, mano? É momento de separar, vai. Alô? Porra, não cantou, porra, os caras não deixam. Quem fala? É o Anderson. Anderson! É isso, a boca. Anderson! Vamos lá, que time? Anderson! Santos? É o Tricolor, Sombra. Oh, é Tricolor. Tricolor! Ó a crise, ó a crise. Tricolor. É Anderson do quê? Anderson do quê? Anderson Santos Alves, Gugu. Santos Alves, Anderson. Gugu o quê? É Anderson. Anderson. Vugo Gugu? Não, Vugo Du. Ah, Vugo Du. Vugo Du. Vugo Du. Aquele samba, né? Bugudu, nosso samba, meia gente, é isso aí, bugudu. Ô, Vugudu! Urugubudu, surubudu, gurugubudu. Parece aquela a fala do Chapolin nas pedras do Aerolito, lembra, mano? Lembro, lembro. Bugudu, gurugubudu, bugudugo. Ô, Vugudu! Fala aí, Sombra! Ô, rapaz, o Cueva machucou e voltou gordo, bicho. Corta a mala do Cueva, hein, vamos fazer uma vaquinha, comprar uma balança e mandar entregar no CT? Se Walter Abraão estivesse vivo, como é que ele falaria do Cueva? Tá gordo. Mas aquilo ali, ele tá gordo mesmo ou é excesso de peido, Domênico? Porque é negócio como assim, mano? Dá um fricô pra ele. É verdade. Porque o Cueva, Sombra, ele tá parecendo aqueles bonecos de chuchu. Ele tá gordo no tronco, mas as perninhas tão finas. Então não tá gordo. Mas aí não seria excesso, mano. Seria falta. Parece um entendeu? Pra mim parece um B minúsculo. Já viu um B minúsculo? Olha, como pode, bicho? É, eu acho que ele gosta de um isotônico de cevada, viu? Ah, é? É, ele gosta de um gelinho, fotos. Ele gosta de um gelo Vioral. Gosta, é. Photoshop líquido. É dos nossos, ali? Ele gosta. Ele toma uma latinha. É. Mas aí exagerou, acho. Vamos ter que pôr um bafômetro no CT, ô Bugudu? Então, é o Cueva, ele tinha que morar no CT, mano. Na verdade, viu? Ele tinha que sair de lá, não. Acredite se quiser, tem jogador renomado, já que já rodou pra caramba, que ainda tem que ter. Tem que tratar o cara que nem em base, cara. Tem. Porque tem. Olha. Diga impressionante. Você, pega na mão Douglas pra atravessar a rua. É, cara, exatamente. Olha o Douglas lá no Grêmio. Por aí vai. Se começar a olhar aqui, é uma porrada, cara. Mas é engraçado, né? Porque o Cueva. Ele voltou até das férias aí no começo do ano, tava normalzinho, né? Agora, não sei o que aconteceu. Hã? O negócio foi depois de machucado lá, aquela bendita seleção dele lá. É. Ali ele se machucou e ele deu uma largada de mão. Você acha que ele se machucou no Peru? É, ele foi lá no Peru que ele sentiu. Caiu de boca lá? Foi lá no Peru que ele sentiu. Peru, ferrou, né? Tá, não vale nada, velho. O Gudu não cai na dos caras, não, velho. Foi feio lá, mano. Foi feio. Aquele dia lá, meu Deus do céu. Tá certo, Vugudu. O que mais você quer falar do tricolor, Vugudu? Ah, manda o Rogério jogar aqueles caras tudo fora e deixa só o técnico jogando, toma. É, né, velho? Os caras tão de brincadeira, hein, Sombra? Na brincadeira tá você, né, Vugudu? Querer defender o Rogério numa situação dessa, hein, velho? Não, tô defendendo o Rogério. Tô dando o tempo que ele precisa lá pra trabalhar. Boa, Vugudu. É, acho que tem que ficar também. Deixa o menino trabalhar Deixa o cara trabalhar. Deixa mano, o cara fazer lá. Ficar, Rogério? Ah, mas eu sinceramente, sem sacanagem, acho que sim, cara. Porque se apostaram no maluco, deixa a chance do cara continuar. Porque você não tá lidando com qualquer cara, né, velho? É o Rogério. Porque por mais que digam, tem que desvincular a imagem do ídolo com o do treinador. Mas como é que você vai fazer isso? Como é que aquele teu exemplo que você convidou teu pai pra ir morar contigo? Mas é verdade. Contratar o Rogério Ceni é igual você chamar teu pai e tua mãe pra morar com você. Você tá assumindo um risco enorme. Porque se não der certo, você não tem como mandar embora. Tem que esperar os velhos se tocar e falar, não tá dando, eu preciso picar a mula. Como os velhos se tocar? Fala, olha, deixa eu dar um recado. É a melhor analogia. Mas, você falaria assim com seus pais, os velhos? Jamais, você tá louco. Não faltou agora respeito. Só um minuto. O pai dele é do sub-20, o pai dele é velho. Eu espero. O meu pai, aniversário do meu pai. Um abraço pro pai. Teu pai é gente boa. Eu espero que nesse momento o seu Zezé e a dona Ana Maria não estejam vindo ao estádio. Um abraço pro seu Zezé, que é gente boa. Parabéns, pai. Ele teve três filhos e acertou duas vezes. Parabéns. Olha, mas não é verdade, Sombra, como é que você vai mandar teu pai embora de casa? Falar, putz, pai, não tá rolando, né? Você tem que esperar, o cara se tocar e falar, meu, ó, pô, filho, na boa, agradeço o convite, mas não tá dando pra ficar. Você cria uma situação, mas você não manda. Vugudu, um abraço pra você, boa noite. Faz um pertãozinho aí, Sombra. Faça. Só Bozano me garante três vezes mais proteção. Proteção e diversão? Ih, caiu, velho. Vugudu? Mas ganhou, mas é um mau sinal. Deu um surucudu no Brugudu, ganhou. O Sodante Extreme, o kit exclusivo da Bozano. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Valeu, Vugudu. Esse foi o momento sem parar. Olha só, pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Isso, você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. E olha só que bacana, você compra o Sem Parar e pode dar de presente para quem você quiser. Sabe aqueles gift cards que você compra para dar de presente? Então, esse é o gift sticker do Sem Parar. Já pensou? Presentão, hein? É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Vamos lá. Esse foi o momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, aqui na Energia 97. Lembrando, hein, ó, você ainda tem algum tempo aí para fechar o seu resort aí no Estádio 97, ligando lá na Lotus Travel no 2896-4665. 2896-4665, tá bom? Hoje tem uma promoção legal, né? Hoje, quem fechar lá na Lotus, né, tendo já participado pelo menos de uma vez do resort do estádio, ganha 10% de desconto. Oh, caramba, hein? Não é bacana, Vieira? Show de bola, cara. E você vai ter a oportunidade ainda de ter lá o Vieira ao seu lado, ele vai te contar como funciona a Moca, como é bonita a Moca. Como é legal morar na Moca. Como é legal morar na Moca, porque o Vieira, gente, vendido, mora na Moca. Não perca amanhã, hein, o Globo Repórter especial. Especial. Como vive, como ele se alimenta, como ele se locomove na Moca, o Vieira. Agora eu vou dar uma dica pra você, Vieira. Comendo canole. Eu vou dar uma dica pra você, que eu acho que você ainda é recuperável. Ah. Mas pra pessoas que, de repente, tomaram atitudes erradas, como você na sua adolescência, pegaram um caminho tortuoso. Sim. Pessoas que não souberam definir a sua carreira. Sim. Porque chega num momento da vida que a gente precisa escolher o rumo profissional, né? Exatamente. Um momento onde a sua decisão pode influenciar pro resto da vida. Hoje, existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do... Ó, se liguem alguns dos diferenciais. As salas não tem mais que 25 alunos, todo o corpo docente atua no mercado de trabalho, você já tem até a possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece você pelo nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. Até porque as classes são menores, né, cara? Eles estão lá com muito mais tempo para você. É. E agora, o segundo semestre de 2017, a ESEG está em condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular no site eseg.edu.br. ESEG é com S, E-S-E-G, tá bom? eseg.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Amanhã tem mais estádio, estamos finalizando por aqui. A gente volta amanhã. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, quarteirão, por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra é gol. Beba com moderação. Até amanhã, gente. Tem um pequeno intervalo político e na sequência Night Sessions. Tchau. Certa idade, o corpo já cansa mais ainda. Fiquei um bom tempo desempregada. E desde aí, só correndo atrás. Enquanto eu não consigo ser chamada, eu vou fazendo um biscatezinho aqui, um biscatezinho ali. É onde eu vou conseguindo me manter com os meus filhos. O deputado Anselmo Domingos, a qualidade do voto é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos representantes. Nós do PTC defendemos o fim do voto obrigatório. Assim, só vão às urnas quem quer participar democraticamente das eleições. Fim do voto obrigatório? O PTC é... Vereadora Carmen Lúcia, conta pra gente como é que tá a situação da mulher no Brasil. Fala-se muito, por exemplo, no empoderamento das mulheres. Mas empoderamento vem da palavra poder. E, infelizmente, nós ainda não ocupamos plenamente os centros de poder. Daniela Busarrosco, do PTC Mulher de São Paulo, você concorda com isso? As mulheres brasileiras representam mais da metade da população brasileira. Mas somos minorias nas câmaras, nas assembleias e no Congresso. O PTC incentiva a participação feminina nas decisões políticas. Só assim teremos ainda mais poder para defender e ampliar nossos direitos. Keca Raut, você que é presidente do PTC Mulher, qual é a proposta? Um direito da mulher que o PTC sempre defendeu foi de aposentadoria por idade menor que a dos homens. A maioria das mulheres trabalham em dupla jornada, ou seja, em casa e fora de casa. Por isso, o PTC luta contra as reformas que avancem sobre os nossos direitos. Em geral, as mulheres recebem salários menores que os dos homens, mesmo quando ambos realizam o mesmo trabalho. Com a aprovação da lei da terceirização geral, a tendência é que os salários sejam achatados ainda mais. Mais do que mudar as relações de trabalho, precisamos mudar as regras da política. O PTC defende a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para mudar as regras da política no Brasil. Defendemos a convocação de uma Constituinte onde os representantes são eleitos somente para fazer a reforma política. Após a promulgação das novas leis, a Assembleia é dissolvida. E os seus representantes perdem automaticamente seus mandatos e não podem ser candidatos de novo. O PTC acredita que somente através de uma Assembleia Constituinte, com pessoas eleitas sem nenhum interesse pessoal ou político, teremos uma reforma política de verdade. Assembleia Constituinte para reformar a política? O PTC é a favor. A lei da terceirização geral inverte as relações do trabalho. Elas enfraquecem os trabalhadores, que para trabalhar podem aceitar a redução de salário. E fortalece os empregadores, que não precisam assumir direitos como 13º salário. O PTC é contra essas leis que avançam sobre os nossos direitos. Em um momento de recessão, alto índice de desemprego e ameaça de achatamento de salários, o governo quer aumentar impostos. Nós, jovens, temos que nos mobilizar contra isso. É para defender e ampliar nossos direitos que o PTC apoia em especial os jovens e as mulheres. Como delegada, convivo diariamente com casos de abuso e violência contra a mulher. E como vereadora, trabalho para coibir esses abusos. Mas essa luta independe de partidos, é de todas nós. Sua participação faz toda a diferença. Do voto obrigatório, o PTC é a favor. O achatamento salarial, o PTC é contra. O empoderamento da mulher, o PTC é a favor. Participação dos jovens na política, o PTC é a favor. Desfaça neste momento a rede nacional obrigatória. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Festa Junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Topo e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo, Fun Factory. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Check it out, check it out. I wanna be with you, I wanna be with you.

já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Music. De volta! A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Fala aí, São Paulo. Ótima noite. Boa quinta-feira pra você ligado na Energia 97. No ar mais um Night Sessions. Todas as quintas tem o melhor da house com ele, Lucas Borchan. Fala, Lucas. Opa, muito boa noite. Tudo na paz aí, hein? Tudo na paz, e você, Rogerito? Tranquilo, tirando a chuva, vamos esquentar esse clima, né, Lucas? Cara, vamos esquentar, a situação tá meio tensa no país, vamos relaxar um pouco com música boa, né? Então só subir o som porque o cara tá aqui, ó, Lucas Bojar na área, hein? Night Sessions. Music. House Music. Night Sessions. Sessions. 7. If you're playing in the streets at a carnival, you create the same type.